A minha missão, além de eu ser esta mira, é revelar a verdade, somente a verdade. Seja mentira, seja capturar a mentira e tacar na cara, ou então ensinar a mostrar o que eles não sabem. Os inocentes, não tem mais inocente, não tem. Tem esperto ao contrário. Esperto ao contrário que tem. Mas inocente não tem mais. Boa tarde, olha aqui, ó. Olha aqui no moleque. Vocês é comum. E eu não sou comum. Poxa vida, eu sou vagabundo de mim. Só o formato que é comum. Vou explicar pra vocês tudinho agora, pro mundo inteiro. O trocadilho fez uma tal maneira que quanto menos as pessoas têm, mais eles menosprezam, mais eles jogam fora. Quanto menos eles têm. Isso aqui é um disfarce de escravo. Escravo disfarçado de liberto, de libertado. Olha, a Isabel, ela soltou eles, né? E não deu emprego. Os escravos passam fome, comem qualquer coisa, igual os animais, não tem educação. Então, é muito triste. Foi combinado alimentar-vos o corpo com o suor do próprio rosto. Não foi com sacrifício. Sacrifício é uma coisa. Agora, trabalhar é outra coisa. Absoluto. Absoluto. Eu, esta mira, que vos digo ao mundo inteiro, a todos, trabalhar, não sacrificar. O homem não pode ser incivilizado. Todos os homens têm que ser iguais, têm que ser comunistas. Comunismo. Comunismo é igualdade. Não é obrigado todos trabalhar num serviço só. Não é obrigado todos comer uma coisa só. Mas a igualdade é a ordenança que deu quem revelou o homem, o único condicionado. E o homem é o único condicional, seja que cor for. E eu sou esta mira, eu não importo. Eu podia ser da cor que fosse. Eu formato o homem, pá, mas eu sou esta mira e eu não... Mas eu não admito, eu não gosto. E ninguém ofende cores e nem formosura. O que importa, bonito é o que fez e o que faz. Feio é o que fez e o que faz. Isso que é feio. A incivilização que é feio. Comunismo superior. O único comunismo. Você quer saber? Eu tenho 62 anos. Você quer saber mais de Deus do que eu? Eu vou na tua casa porque eu tenho dó de sua mãe. Eu tenho dó de sua mãe porque foi eu que pari ela. Não foi Deus que pariu sua mãe, não. Foi eu que pari. Aqui, ó. Que eu pari. Aqui, ó. Foi aqui, ó. Que eu pari sua mãe. Aqui, ó. Foi aqui, ó. Eu vou na sua casa por causa disso. Senão eu não ia, não. Eu tô aqui, meu pedaço, por causa disso. Foi eu que pari. Não foi Deus que pariu sua mãe, não. Que pariu sua mãe, foi eu. Eu nunca tive sorte. A única sorte que eu tive foi de conhecer o senhor Jardim Gramacho, um lixão, o senhor Cisco Monturo. Eu amo, eu adoro. Como eu quero bem meus filhos, como eu quero bem meus amigos. E eu nunca tive aquela coisa que eu sou. Sorte boa. Essa epopeia perdida, desgraçada e maravilhosa, de uma cidade altamente infecciosa e horrorosa, contada em 450 tiros por minuto. 450 anos vivemos a nossa exploração. A escola mantém a mentira, o descobrimento, os livros sustentam a hipocrisia da colonização. Armas trouxeram tecnologia e devastação. Nós estamos reféns, condenados pela invasão. Capturados pelo novo mundo, acorrentados ao desejo do império. O maracado, o velho povo nativo, chocalha e chora. Traumas irreparáveis na memória, danos irreversíveis na história das terras extintas, antes chamada Urussum Mirim. Nome originário desse pedaço de chão, roubado pela coroa, usurpado pela igreja, ou cercado pela propriedade do privado do patrão. Nem criança foi poupada. Tupinambás, Boitacazes, Coiambebes, Carijóis, Aimorés, Guaianazes, todos massacrados, deixando sangue como nossa única herança. Comercializando nosso destino, o mestre das náuseas das seis marias, herdeiro das capitanias, neoliberal, imperialista e capitalista, de multinacionais fascistas, de projetos que revitalizem um poço, homicida. Doutor, senhor do engenho, capitães do mato, da burguesia, o tráfico negreiro, da facção dinheiro, do porão, do navio, foi mandado pro cativeiro, sequestrado de Angola, expropriado de Guiné, amparado por chibatada, pra gerar lucro, foi subjugado ao mero produto, de um real desigual, industrial, rico, blindado, mercado financeiro, onde a vida vira dinheiro, e todos são capturados. Bem-vindos ao Rio de Janeiro. Tornar o povo pacificado é uma prática antiga. Desses primeiros reinados é essa tática domina. O senhor quer controlar e utiliza essa estratégia racista. Não põe o poder na base da força, com chicote amacia, com a vara extermina e dá outro nome ao massacre. De repente nem te acredita. Pacifica! Autoridades e órgãos incompetentes insistem e afirmam exaustivamente que a cidade é maravilhosa, só necessita de melhoras. E o estado fuzil onde o progresso avança na gente. A ordem justifica toda a operação. Existe momento de investimento para comprar mais caveirão, assegurando segurança para segregar a população. O poder federal do capital envia tanque de guerra e um belo arsenal. Contrata mais policiais para me trazer a paz, assassinando os filhos e executando os pais. E o grande, impetuoso, invasor, desbravador, violador, molestador, estuprador, fundador, fidalgo português, comandante Estácio de Sá, nunca ser esquecido, e recebo os méritos, a responsabilidade e a culpa pelos desaparecidos, desovados, aniquilados, onde por tradição já nascemos derrotados. Quem aguenta quando a chave esquenta? Quem aguenta quando a chave esquenta? Quem aguenta quando a chave esquenta? Quem aguenta? Rio, 450 mortes por metro quadrado de cada centímetro de clausuramento público que o cartão postal não mostra. A propaganda da mídia manipula, os poderosos esconde e o gringo nem entende. Nós que tá aqui que sabe, o ator que na pele nós sente. Nós que tá aqui, quem sabe, a dor que na pele nós sente. A dor que na pele nós sente. A dor que na pele nós sente. A estatística do homicídio aumenta, a estimativa de vida diminui, a expectativa de vida se acaba. na barbárie desse cruel estado. Pessoas ou menos no prontuário do registro de óbito com arquivo morto. Alto de resistência em baixa de letalidade, causando desgosto, impondo medo entre a impunidade e a psicopatia da normalidade. Sociedade de controle, condena a paixão. Baixada Fluminense, Vigário Geral, Candelária, Complexo Alemão, Maré e outras áreas. No tribunal forjado onde a lei é bala, a justiça cega, implacável e arbitrária. Cláudia, Douglas, PG, Diego, Amarildo, a Maria Negros, descendente de indígenas, filhos nordestinos, todos de sobrenome Silva. Todos de sobrenome Silva. Todos pobres de sobrenome Silva. 450 anos de chacinas. Parabéns. Salve, punks! Esse aí é o 26º Publicações Marginais Audiozine. Essa vez aí com os zines da rádio, né? Periferia Resiste. Primeiro zine aí, né? Espero que role outros em breve. E o zine Insatisfação Contínua de 2008, feito pela Sheila, lá em Campina Grande, na Paraíba. Que é meio que uma continuidade aí, né, do mesmo rolê dos zines que eu li nos programas anteriores com o Rui. E aí tem mais um, o Satisfação Contínua de 2010, que eu devo ler no próximo programa, né. Mas aí, antes de entrar nos zines, eu botei aí no início do programa uns trechinhos das falas da Stamira, né, que... eu reassisti, né? Na verdade eu assisti pra valer dessa vez, né? O documentário dela recentemente, né? Por esses dias, na verdade. E aí eu já tinha assistido outras vezes, mas de galera, assim, né? E aí muita gente, várias vezes, na verdade, rolou em vários rolês, assim, aqui em casa, em outros lugares. O pessoal sempre colocava pra rolar, né? Mas é um documentário assim, né, porque a gente tá acostumado parado, né, digamos assim, né, mas é muito da hora, né, é tipo um documentário, né, cara, é um bagulho pra prestar atenção e tal, essas coisas, e aí botar no rolê assim é complicado, né, a galera sempre tava zoando, trocando ideia, e aí não dava pra contemplar muito, eu nunca consegui prestar muita atenção no bagulho assim, aí usando outras substâncias e tal, que tira a atenção de vaga. E assim, também, a princípio, nas primeiras vezes, não tinha me chamado tanta atenção, por ser uma realidade aqui próxima de mim, né? E não ser, assim, aquela coisa que seria uma novidade. Eu não tinha muito prestado atenção na Stamira em si, né? Eu prestei atenção mais no contexto ali, que é o lixão aqui de Jardim Gramacho, né? Que é aqui próximo de onde eu moro, né? Que aqui eu moro no Sarapuí, que é um bairro entre o Gramacho e o Jardim Gramacho. E aí, eu tenho família que mora... Que é da parte da minha mãe, que é de lá de próximo do Jardim Gramacho, que meus primos estavam sempre por lá, pelo esse lixão, quando eu era criança, na década de 80. Eles iam muito pra lá pra pegar brinquedo, né, no lixo, né? Que era muito bom lá pra pegar tudo, de tudo, né? Ainda é, na verdade, porque ainda existe, né? E aí naquela época eu não podia ir, né? Minha mãe não deixava, né? E aí meus primos, como tinha mais proximidade, iam escondido dos pais. Acho que os pais deles também não deixavam, porque eram da mesma família da minha mãe lá, era um pessoal com a criação parecida, né? Mas aí eles iam, né, escondido, eles estavam mais próximos, né? Sabiam ir e voltar mais rápido e tal. E eles sempre voltavam com um monte de brinquedos e tal. E eu ficava com maior inveja. Queria ir, mas eu tinha um medo da minha mãe, né? Naquela época. E aí eu acabei nunca indo no lixão nessa época aí, né? Na década de 80, né? Quando eu era criança. Na década de 90, já adolescente, aí tipo no final dos anos 90, rolou. Eu já era punk e tal, né? Já tinha outros interesses na vida e tal, mas assim, o bagulho de reciclagem já tava interessando bastante, mesmo assim com a ideia política, né? Porque na verdade eu cresci num meio que reciclagem era uma coisa comum, né? Mas não com a ideia política, assim mesmo, com um bagulho de questionar, né? De a sociedade e tal, tal, tal. E aí no final da década de 90, um amigo falou que ia rolar uma excursão ecológica pela cidade daqui de Caxias, né? E aí eu peguei E fui, né? E era um bagulho de escola, mas só que aí podia entrar outras pessoas, não sei lá o que, que ele fez lá, que encaixou a gente lá, um monte de estudante de uniforme. Tipo, eu nem tava mais estudando nessa época, assim, já tinha saído desse rolê de escola, né? Tinha terminado o primeiro grau e nunca mais voltei pra escola, nunca mais quis saber disso, né? E aí a gente foi lá no meio daquele monte de estudante lá, eu punk, meu amigo também curtia assim, mas não se, chama, se assumia como punk, né, e tal. E aí a gente foi, né, e aí foi por vários lugares históricos daqui da cidade aqui, né, que, tem um, que é uma cidade que tem passagem de Estado do Ouro, da época do Império, né, que a cidade imperial é lá no na porra da serra aqui em cima, né, e aí a estrada passava por aqui pra vir pro Rio, né, pra vir com os roubos, né, com as coisas lá de Minas Gerais, né, passava pela cidade imperial, deixavam os tributos lá, né, depois passava por aqui pra vir pra capital, né, e tal. E aí a gente foi fazendo visita nesses locais, né, assim, histórico, igreja, não sei o que lá, cemitério da época da colonização, não sei o que, blá blá blá. É, aí fomos indo, né? E aí uma das paradas era um dia inteiro dentro de um ônibus, né? Saía de manhã cedo e a gente ia rodar um município todo. E aí a gente foi mosteiro, várias coisas assim, né? E aí fomos no lixão. Que na época, quando eu era criança, a gente conhecia como rampa. E aí eu vi no documentário que a Estamira se refere a ele como rampa, que a gente chamava de rampa. Eu não sei por que tem esse nome de rampa. Aí o ônibus entrou lá, mas essa época quando entrou lá, pelo que eu vi ali no documentário, a gente vê que tem bastante mosca e tal, mas nessa época aí que eu fui, já era o auge, assim, do acho que o lixão já tava no limite, assim, de coisa, porque assim, na década de 80, o que parece, ele ainda era meio que, eu não sei se ali já tava muito grande, mas é, aterro sanitário também, que chamam, né, tem vários nomes, né. Eu sei que depois ele, que acho que no início, não sei quando ele começou, não sei em que época, não faço ideia da história desse lixão aqui. Eu sei que ele se tornou o maior lixão da América Latina, né? Porque no início ele abrangia só a cidade, né? O município aqui, que é um município razoavelmente grande, né? Os padrões daqui, né? Não sei de muitas proporções, ele é grande, eu consigo circular bastante ele todo, quase todo, né, de bike, mas levo, acho que mais de um dia inteiro, não sei, nunca cheguei até os limites todos, né, mas já circulei bastante aqui de bike, né, e tal. Mas aí eu sei que esse lixão teve uma época que ele começou a receber lixo de todo o estado do Rio de Janeiro, e talvez possivelmente de outros lugares, mas e aí ele se tornou um mega lixão, né? E aí nessa época da década de 90, eu acho que era tipo isso, ele tava no Oscar, aí depois eles foram acabar com ele, né? Só que nunca, a verdade, ele nunca acabou, eles interditaram ele e diminuíram isso, aí passou a ser só pro município de volta, né? Eu acho que foi isso que eles fizeram, né? Tem alguns lugares altos aqui que você olha de cima e você vê ele tá aterrado, uma parte dele assim de barro, né? Eles cobriram lá, não sei. Aí você vê lá aqueles lugares vazios assim. Mas na época que ele tava no auge assim funcionando, era montanhas de lixo, montanhas mesmo. E aí eu lembro que a gente foi com um ônibus, as estradas, né, passavam pelo meio dessas montanhas de lixo assim. E aí chegava uma parte, quando você ia pro meio do bagulho assim, as pessoas que trabalhavam lá dentro usavam aquelas roupas tipo de radiação. Ali no documentário da Estamira, o pessoal tá sem nada, só com a roupa comum. Então, eles usam uma roupa pra trampar, né? As pessoas chegam lá, trocam de roupa e tal, botam lá uma roupa. Mas nessa época que eu fui, o pessoal tava usando tipo aquelas roupas cobertas, assim, com aquela bagulho de visor e tal, tudo tampado, a cabeça, as mãos, tudo. E o ônibus não podia abrir a janela, porque senão as moscas entravam, e era muitas, as moscas ficavam batendo no ônibus assim, tipo nuvem de mosca mesmo, muita mesmo. E aí a gente ia lá nas partes onde o pessoal ficava trabalhando, porque nessa época já tinha alguns equipamentos lá dentro mesmo, que já produzia, reciclava lá dentro mesmo algumas coisas, entendeu? Aí eu não sei como funciona isso antes e depois, hoje, eu não sei, tá ligado? Mas já tinha algumas coisas que eram feitas lá dentro mesmo. Aí a gente via lá esse pessoal botando nas máquinas alguns tipos de lixo, né? E tal, mas era muito sinistro. Ali eu fiquei uma semana passando mal depois daquele rolê lá. E olha que nem, acho só de respirar o ar, né, daquele lugar, eu fiquei doente assim mesmo, tipo febre, passando mal, foi muito sinistro. E olha que eu tô acostumado, quer dizer, naquela época nem tanto, né? Se fosse hoje em dia, né? Depois de vários tempos acostumado a mexer no lixo, né? Naquela época eu não tava acostumado, né? E aí eu fiquei mal, até pensei que tinha sido por causa do cemitério, porque a gente foi no cemitério também, esse cemitério antigão, estavam desenterrando lá os ossados, mas não era, não, foi por causa do lixo lá, né, cara, respirar aquele ar lá sinistro lá, né, porque assim, o ônibus tá fechado, não entrava mosca, mas entrava ar, né, e aí, né, os caras lá tudo com aquelas roupas lá, né? Eu não conheci ninguém da viagem, só o meu amigo, ele não falou nada, não sei se talvez até outras pessoas possam ter passado mal depois, né, cara, porque era um lugar muito sinistro, eu nunca vi nada parecido com aquilo não, que é os tamanhos das montanhas de lixo, né, cara. Aí, depois disso, nunca mais eu fui lá, e de vez em quando eu sempre tô vendo os caminhões entrando lá naquele, quando eu vou lá, às vezes eu já vou lá naqueles bagulho de... Tem lá perto, tem um, eu não sei como é que é o nome, CRAS, né, bagulho de fazer documentário, de resolver problemas com documentação, bagulho de Bolsa Família, essas coisas assim, tem um lá perto, né, e aí às vezes eu vou lá que é o mais próximo aqui pra mim, mas aí eu até já fui lá com algum amigo aqui, uns amigos que vêm aqui, aí precisa de resolver, aí eu falo, ah, vamos lá, aí às vezes uns já me chamaram também pra ir lá e tal, e aí vou de bike, né, é bem próximo, dá pra ir andando e tal, mas eu nunca não fui até o lixão, então eu não sei como é que tá. De longe eu só vejo ele de longe, assim, de algum lugar alto aqui, de algum morro, alguma passarela, tem umas passarelas que estão em um lugar mais estratégico que dá pra ver, né? Mas aí então eu fui reassistir, né? Outro dia eu tava pesquisando alguma coisa e fui assistir o documentário da Estamira aí, né? E aí eu falei, ah, vou ver, né, de novo, pra ver qual que é, né? Porque eu vejo que uma galera curte, né? E tal, tem banda com o nome dela, tem zine, já vi várias coisas assim, né, e tal. E aí eu fui reassistir, né, pra ver, ó, vou prestar mais atenção sozinho, né, e tal. E aí eu vi que, porra, ela é muito foda, cara, ela fala umas paradas muito da hora. E eu botei só uns trechos aí, né, no início aí do programa, senão ia ficar meio longo, né, senão ia ter que botar tudo, né, porque tudo que ela fala é irado, assim. Claro que tem algumas perspectivas, né, e tal, da realidade dela, de quem ela é, do que ela passa, né, e tal, né. Ela é uma pessoa neurodivergente e tal, né, mas ela não é, assim, louca como coloca ali a família dela, as pessoas lá. Eles são loucos, as coisas que eles falam pra mim, eles são os doidos ali. Ela não, ela tem problemas, né, mentais sim, claro, né, mas devido às coisas que ela sofreu, né, cara, estupros e várias coisas, mas ela fala muitas coisas da hora, ela fala sobre comunismo, ela fala sobre, ela fala sobre consumismo, ela fala sobre vários questionamentos da hora, assim, ela fala que quanto menos as pessoas têm, mais elas desperdiçam. E aí o que ela tá falando? Ela não tá falando sobre poucas posses, ela tá falando que cada vez mais a gente tem menos coisas e a gente quer mais coisas. E aí a gente desperdiça mais ainda, e aí o mundo, as coisas estão acabando tudo, e as pessoas estão desperdiçando, tá ligado? Porque aparentemente se tem muitas posses, mas o que é necessidade básica mesmo as pessoas não têm, né, cara? A saúde, aí tudo aí, saneamento básico, tudo é uma merda, tudo tá uma merda, tá ligado? Tudo aí, todas as necessidades básicas para parar pra prestar atenção tá uma merda, mas o consumo é altíssimo. Mas o que ela tá dizendo é isso, ela fala lá sobre o como é que fala? Calma aí que eu vou lembrar. O trocadilho que ela fala, é que eu fui ouvir aqui de novo. Pra ver se ela pra ver se, porque eu não lembrava, trocadilho, né, ela fala trocadilho, o trocadilho que ela fala muito sobre isso, porque é isso, ela tá falando sobre das coisas, né, do trocadilho, do ao contrário, do esperto ao contrário, né, e várias coisas assim, né, cara, isso eu achei muito irado. Se você presta atenção no que ela tá falando, né, ela grita, ela faz várias coisas porque ela tem problemas, né, cara, ela se exalta pra falar, né, cara, ela é neurodivergente, ela vê assim, né, que ela tem problema, mas é aquilo que eu falei, sobre porque ela, pelas coisas que ela passou, né, cara, ela foi estuprada, ela foi prostituída, ela foi abusada de várias formas, foi tratada como louca, jogada em hospício, né, tentaram jogar ela, pelo que parece lá não conseguiram, né, mas ela, a mãe dela foi internada e tal, ela teve padrasto abusivo, família lá e tal, aí problemas familiares e tal, tal, tal, e mesmo assim ela aprendeu um monte de coisa, ela absorveu as coisas e entendeu as coisas que que de tudo que ela sofreu por causa disso. Inclusive ela fala sobre, questiona o cristianismo, ela critica, ela inclusive ela fala que odeia, né, de, assim, mas ela não se aprofunda muito no bagulho, mas dá pra entender o que ela tá falando, o porquê do bagulho. Ela fala assim, eu não tenho nada contra Jesus, o homem. Eu tenho contra essa coisa que tá aí. Ela tá falando da crença, dessa religião, do cristianismo, né, cara? Desse ídolo que criaram, essa entidade, né, que criaram aí, esse monstro, né, que estupra, que mata, que rouba, né, que é essa sociedade cristã, né, cara. E ela vai questionando tudo isso, ela vai falando várias coisas, aí ela fala sobre a vida dela, fala sobre várias coisas, ela vai mostrar lá familiares e tal, tudo, tal. Eu acho que é um documentário muito foda, cara. Assim, dá pra pegar vários pontos aí que ela fala, que dá pra aprofundar. Ela fala sobre o cristianismo lá, da perspectiva, comunismo, da perspectiva dela sobre comunismo superior e tal, tal, tal. Nem sei que porra é essa, na verdade, mas já sei da hora do que ela tá falando, do que é o real, porque a ideia do comunismo na real é válida, né? O problema foi o que os comunistas fizeram na prática, né? E fazem ainda, né? Eu tive experiências muito ruins de convivência com comunistas, né, cara? Tipo assim, você tenta acreditar que existem pessoas ali que realmente acreditam naquilo, que lutam pelo aquilo, mas ainda eles acabam sempre reproduzindo os mesmos papéis lá das histórias que você ouve sobre os bagulho lá dos traidores e do dandan e de pilantras e tal, e de gente que se vende fácil, que são corrompidos. Claro que isso aí rola também em vários meios, né, inclusive no meio punk, mas o que eu vi no meio comunista, eu nunca conheci, particularmente, de todas as convivências que eu tive, todos os rolês que eu tive, nenhum comunista que pudesse se confiar, né, e tal. Mas o que ela tá falando ali é da ideia. Essa que é a parada, a ideia do comunismo. Tanto que muitos anarquistas reivindicam, né, essa mescla, né, porque o comunismo é uma ideia que os anarquistas buscam, né. E aí tem galera que diverge, galera que é contra e tal, mas tem galera que entende essa, porque a ideia, a teoria. Agora a prática, aí é outra história, né. O comunismo lá, da teoria, na verdade nunca foi implementado, né? O que foi é distorções do comunismo, como hoje está surgindo aí esses anarcocapitalistas, que é uma distorção do bagulho, e vai saber o que esses caras vão criar com isso aí no futuro, né? Se é que vai ter algum futuro, né? Né? Pra eles conseguir implementar uma bosta dessa, né? Se é que isso é possível na prática, né? Mas então, isso aí, pô, eu achei muito foda prestar atenção nos detalhes das coisas que ela fala, e eu achei que vale muito a pena. Inclusive, até posso, pra frente, eu tenho uma ideia de propor esse documentário, colocar em algum evento aí das galera que às vezes rola e bota uns documentários pra gente trocar ideia sobre, tá ligado? As coisas que ela tá falando, tá ligado? Né, do consumismo, né, essa coisa do comunismo mesmo, do cristianismo, da loucura, tá ligado? Ela fala, vai falar sobre remédios, sobre, tá ligado, os efeitos, ela vai falar sobre várias coisas aí, tá ligado? Isso é muito foda. E a forma como ela questiona, sem ser nenhuma intelectual, sem ter pouco estudo ou quase nenhum, tá ligado? De uma vida sofrida, catadora de lixo, tá ligado? Num lugar horrível, sinistro, muito cabuloso, tá ligado? E ela tem todas aquelas perspectivas ali, tá ligado? E então, é mais ou menos essas considerações que eu queria falar aí da Estamira, sobre a Estamira. Se depois eu lembrar de mais alguma coisa, eu falo aí, né? Ou talvez nesse programa, ou num outro programa, né? Que eu pretendo reassisti-lo outras vezes e, como eu falei, lançar a ideia de rolar em alguma atividade por aí. E então, aí nesse programa eu vou ler aí o Zine Periferia Resiste, que o Zine Periferia Resiste foi feito esse ano aí, não sei, não lembro em que data, no início do ano, no meio do ano, não sei, não lembro, não tem muito tempo não, não tem muitos meses não, mas foi esse ano, foi feito aí, a gente não colocou a data lá no Zine, né, e aí o Zine tem um texto de cada programa que tava rolando na época, né, aí alguns já não tá rolando mais, ou acho que todos que estão lá estão rolando, eu acho, né? Aí só o Diálogos Existenciais, que voltou agora, né? E tava parado, né? Acho que o Ouço Vozes não tá rolando mais. E naquela época tava, acho que já tava começando a parar também, né? E aí vai ter aí os textos do, do programa Periferia, os textos do Johnny sobre a rádio e o programa Periferia Resiste, né? A rádio Periferia Resiste, o programa Periferia Resiste, é, o Viagem Sem Destino e os Insurrecionalistas da galera da Argentina, dos presos, é, os galera encarcerada, né? Vai ter Demotape, Publicações Marginais, é, o Diálogos Existenciais, que mais? É o Pela Terra Contra o Capital. Acho que são só esses, né? E aí depois eu vou ler o Insatisfação Contínua, que é feito pela Sheila, né? Como eu já falei antes, eu acho. De Campina Grande, ela estava morando em Campina Grande nessa época, não sei se ela é de lá mesmo. E é um meio que a continuação dos zines que eu li aí anteriormente, aí dos Com Luz, que se alguém estiver acompanhando aí o programa, aí, né, vai estar mais ou menos por dentro, que alguns textos são similares ou até dentro do mesmo tema, sobre o mesmo assunto, sobre eventos e coisas, e é um zine de 10 páginas, né, feito em 2008. Então eu vou partir aí para as leituras e vou botar um som aí agora e daqui a pouco eu volto com a leitura aí do Zinho da Periferia Resiste. políticos inventaram leis, magistrados, juízes, carcereiros, policiais, forças armadas, para que não se cava nas ruas, mas continuem a existir mendigos, crianças na rua, prostituição, miséria existencial. Inventaram fiscais, estatutos, casas de caridade, ONGs, voluntariados. Vi senhora darem biscoito aos cães, vi mães desesperadas que não têm pão para os próprios filhos, vi moços postos na ociosidade dos minutos inteiros no café e no teatro, vi velhos assacados arrastarem a custo para o trabalho, vilas suntuosas desabitadas meses e meses, famílias numerosas albergadas debaixo dos monumentos das grandes cidades. Existem leis sancionando todas essas coisas, e forças armadas que as defendem, e padres que as benzem, e tudo isso é qualificado de ordem. Se cava nas ruas, mas continue a existir assaltos legais ou ilegais, roubo feito dentro da lei, exploração, dominação, esbulho legalizado. Temos Estado com violências sutis escrachadas, igrejas sacralizando infâmias, tiranias e a nova escravidão. Rebeldes e fracassados. Nós gostaríamos de pedir que o secretário de Educação do município não contribua com a desinformação, dando declarações erradas para os jornais de Belém. Ele disse que o movimento anarquista é avesso à organização, o que no mínimo é mentira. Né? O que, quem chamou o anarquismo de desordem, né, eram os fascistas na Espanha. A anarquia... É. O anarquismo, ele é avesso ao autoritarismo, porque a gente acredita. O que o anarquismo propõe é uma organização para a sociedade que não seja construída nem de cima para baixo, nem de baixo para cima, mas uma sociedade onde não exista o de cima, onde não exista o de baixo, mas que todos sejam iguais, todos no mesmo patamar, e todos tenham o mesmo poder de decisão com respeito a todas as diferenças que cada indivíduo tem. Estados Unidos, estamos sendo bombardeados por uma campanha na grande mídia para nos mostrar os milhares de civis que foram mortos e nos preparar para mais que provável retaliação militar. Você ainda está chocado com os atentados? Aproveite para fazer um minuto de silêncio em homenagem aos 10 mil americanos mortos. E já que você está em silêncio, fique quieto mais 13 minutos em homenagem aos 130 mil civis iraquianos mortos em 91 por ordem de Bush. Aproveite para lembrar que naquela ocasião os americanos também fizeram festa como os palestinos agora em Mende. Mais 20 minutos pelos 200 mil iranianos mortos pelos iraquianos com armas e dinheiro fornecidos a Saddam Hussein pelos mesmos americanos que mais tarde virariam sua artilharia contra ele. Mais 15 minutos pelos russos e 150 mil afegãos mortos pelo Talibã também com armas e dinheiro americano. Mais 10 minutos pelos mais de 100 mil japoneses mortos direta ou indiretamente em Hiroshima e Nagasaki pelos mesmos assassinos americanos. Já está em silêncio há uma hora. Um minuto pelos americanos, 59 pelas suas vítimas. Você já está em silêncio há uma hora. Um minuto pelos americanos, 59 pelas suas vítimas. Zine Periferia Resiste. Então, esse zine tem 12 páginas e aí tem tanto tamanho A4 quanto tamanho A5, né? Que é a folha A4 dobrada no meio. E aí a capa do zine, ele é escrito Periferia Resiste, o logo da rádio, né? Em cima, que é uma letra branca com fundo preto, num retângulo, né? Dois retângulos preto, periferia, com a letra branca no retângulo, resiste com o retângulo preto também e a letra branca, né? E aí de fundo tem um murinho de tijolo do logo, né? Que é o logo da Periferia Resiste. Aí depois no meio tem um punk ali, que é uma arte bem conhecida aí de punk. Não sei quem é o autor. Ela não tá completa, né? Ela tá tipo... Porque aí o logo tá em cima de uma parte dela, né? E embaixo tem um escrito também. Ao fundo da capa... O zine tudo é com fundo preto. Toda a arte do zine é de fundo preto, né? E aí esse desenho, ele é uma caveira punk. Ali de cabelo espetado, né? Ela tá meio olhando pra baixo ali. Tá amarrando ali uma corda ali na mão ali, né? Porque a mão dela era toda a mão dela de caveira também, de ossos, né? E aí tem alguma coisa ali, tipo uma lança, uma ponta de osso ali na mão dela, aquilo que ela tá sendo amarrado ali, né? Ela tem uma espada nas costas também, uma faixinha na cabeça e um jaco todo arrebitado. Aí no jaco ali tem spikes e a maioria é spikes e rebites de triângulo, né? Porque os rebites meio pontudo. E aí tem ali na gola ali do jaco ali tem um E de igualdade, um símbolo da paz ali invertido, um V ali de vingança, uns botões, né? Com essas coisas ali tem. E uns outros menorzinhos ali que não dá pra ver o que é que tá que tem não. Mas são vários botões ali, né? No, nas golas ali, naquela parte do meio do jaco, né? Aí ali embaixo tem uma camisa ali também com uma arte ali, que dá pra ver um asinho na bola, mas um crânio de um animal ali. E aí dá pra ver ali o pescoço dela ossudo também, né? A gola ali perto da gola da camisa ali, um pouco do peito dela, dos ossos do peito ali também. E aí a arte é mais ou menos essa, é uma arte bem conhecida aí, né? E aí tá escrito embaixo, Rádio Punk Web Subversiva, programa Periferia Resiste, invasão sonora pela terra contra o capital, insurrecionalistas, demotape, diálogos existenciais, publicações marginais, ouço vozes, viagem sem destino e frequência autônoma e muito mais. Aí vamos para a segunda página. Segunda página e a terceira página é um texto do Johnny, né? Sobre a rádio, né? Programa e rádio Periferia Resiste. Aí de fundo tem uma arte ali, mas não dá para ver que o texto cobre ela toda. Mas é uma arte ali, parece pontilhismo ali, uma arte preta e branca, né? Dá para ver um telhadinho ali, um céu ali e tal, mas o texto cobre a imagem toda, né? Acho que umas casinhas de tijolos também, mas assim, o texto cobre tudo, né? Na primeira página. Na segunda página tem uma foto ali, também de fundo, mas também só dá para ver ali umas pernas ali, eu acredito que possa ser o próprio Johnny, né? Ali de fundo, ali de camiseta branca e tal, mas não dá para ver, só dá para ver um pedaço do braço e um pedaço das pernas, de tênis preto e tal. Mas aí vamos ao texto. Programa em rádio Periferia Resiste. Em 21/7/2021, nasce dentro da rádio de rap La Banca o programa Periferia Resiste, com o apoio do mano do rap Thiago Bizzi. Nasce um projeto que há bastante tempo já germinava na minha mente inquieta. O programa que era na quarta-feira às 8h30 estreia levando para uma rádio periférica de rap o som estrondoso e caótico do punk hardcore, também rolando rock, pós-punk e similaridades. Essa parceria durou até fim de 2023 e fico muito agradecido pela oportunidade dada pelo mano Thiago Bizzi nessa parceria rap e punk. Foi possível somar bastante coisa. Em janeiro de 2024 surge então a Rádio Periferia Resiste, uma ideia fomentada há muito tempo que se realizou. A ideia surge da minha pessoa, mas a ideia punk não se sobrevive sozinha, até porque a Rádio Periferia não ia ser, pelo menos nunca foi a ideia, uma rádio de sons e um programa chamado Periferia Resiste. Precisa ser mais, e para ser mais precisa parcerias nessa caminhada. Parcerias que mais ou menos participarem desse projeto. Vale citar os manos e manas dos programas Demotape e Ouço Vozes, Frequência Autônoma, Programa Insurrecionalistas, Programa Viagem Sem Destino, Programa Diálogos Existenciais e Programa Invasão Sonora pela Terra contra o Capital, Programa Publicações Marginais e muitos outros e outros que tiveram suas vozes ecoadas na Rádio Periferia Resiste através de participações nos programas citados acima. E agradecer também a mana Marina Knapp pelos desenhos. Todos deram sua parcela de contribuição para que a rádio se mantesse viva e ativa. Para muitos que não sabem, manter uma rádio só e fazer programas nessa rádio não é nada fácil. e na minha visão é praticamente impossível mantê-la sem auxílio e apoio de outras pessoas. Você pode até ter o espaço, mas produzir nele sozinho é quase impossível. A todos que participaram e contribuíram de alguma forma, meu muito obrigado. Projeto Rádio Periferia Resiste foi pensado não com o objetivo de se tornar um meio de comunicação conhecido por muitos e ouvido por muitos, e realmente o que se prova até hoje na prática, uma rádio para poucos, para aqueles que se interessam em ouvir som punk hardcore, de ouvir sobre filosofia, de entender a história do punk, de pensar sobre problemas da atualidade, sobre o ser humano e suas mazelas. Não é uma rádio comercial que visa lucro e sucesso, foda-se. E também não estamos para agradar e nem desagradar ninguém. Estamos aqui para falar o que pensamos sobre tudo dito acima, sem meias palavras, mas recheado de sentimentos e ideias profundas, profundamente caóticas. Contra o sistema capitalista, antifascista, anti-oi e tudo mais que nos oprime. Não temos intenção em massificar a cultura punk hardcore nem as ideias ligadas a ela. E sim, esse um dia eu percebi que está havendo alguma real massificação, a rádio acaba. O punk ainda se faz nas ruas, na experiência vivida e não na internet. Mas não há como negar que a internet hoje é um espaço de conflito e como se posicionar sobre isso. A Rádio Periferia Resiste é uma forma de se posicionar à margem das grandes mídias badaladas na internet, YouTube, Facebook, etc. Mandando uma mensagem curta e bruta para quem quiser ouvir. Se você é um oi, street, skin, lixo similares, por favor, não ouçam a rádio, vai se fuder lá no inferno do caralho. A rádio continua aberta a novas produções e pessoas que tenham sinceridade para fazer uma ideia que se encaixa no pensamento da rádio. Liberdade de expressão sim, mas sem papo idiota e contraditório aos princípios antifascistas da rádio. Agora, se você tem uma boa ideia e quer fazer uma parceria, será bem-vindo e bem-vinda. Não somos da esquerda, não somos da direita, somos punks. Johnny Hill, 26/4/2025. Quarta página agora é o Invasão Sonora pela Terra contra o Capital. Essa é fundo todo preto, não tem, na primeira, são duas páginas também. Na primeira página não tem só o fundo preto, né? Na segunda página tem um desenho ali no finalzinho ali do escrito ali, né? Um desenho da Marina ali. Aí vamos ao escrito. Invasão sonora pela terra contra o capital. A importância de ecoar uma posição e leitura de mundo anárquica através do rádio fez nascer a iniciativa Invasão Sonora pela Terra contra o Capital, que rasga o ar semanalmente desde que lançamos as primeiras pedradas em 2019 e sentindo os efeitos dos estilhaços mantivemos o ritmo. Na cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul, nossos compas punks anarquistas da Ocupa 171 mantendo há anos o programa Subversão na Rádio Com, uma rádio de frequência aberta na cidade, e nos convidaram para contribuir com o programa. Esse foi o passo inicial. Na caminhada descobrimos outras rádios de gente inspirada no Faça Você Mesmo e na contracorrente do poder, da autoridade e suas incontáveis mazelas. Assim nos somamos na programação da Rádio Web em Submissa, uma voz da periferia de Natal do Rio Grande do Norte, da Rádio Web Labanca, de Aparecida de Goiânia, no Cerrado de Goiás, focada no rap, e na Rádio Web Periferia Resiste, também no Cerrado, expressão da contracultura punk, somando iniciativas anti-autoritárias de diferentes latitudes. A lógica abusiva e suicida de exploração em todos os âmbitos nos causa a necessidade de lutar contra esse sistema de dominação de raízes profundas e expansivas. Nesta luta, tendo como valores elementares a equidade e a liberdade. Diversos são os gestos válidos e oportunos, desde as relações que criamos a um protesto nas ruas, uma pichação no muro, a edição de uma publicação, uma ocupação, uma semente lançada, uma sabotagem, a solidariedade, o boicote, a franca insubmissão nas suas mais variadas formas, um programa de rádio. Numa ordem imposta que mantém o monopólio da informação, influenciando diretamente na opinião pública. Somos cientes de que isso solidifica o projeto civilizador ocidental, assim como o capitalismo, como se fossem os únicos caminhos. Diante dessa normalidade, procuramos expandir uma leitura de realidade e dos eventos que não se foca nas instituições, nem nas respostas legais, comerciais ou estatais. Priorizamos os atos de luta, a insubmissão, procurando mostrar que nada está perdido e o mundo não está dominado, absolutamente, e que a crítica a esta tentativa permanente de dominação não se esgota no marxismo. racismo no reformismo tem ainda a possibilidade da resposta autônoma e acrata. Porém, não somos um veículo informativo, nos valemos da palavra como gatilho para a ação, incitamos abertamente a confrontar a dominação, regando e adubando rebeldia, fomentando a agitação anarquista. Essa é a sintonia da invasão sonora pela terra contra o capital, acompanhada das lutas de todos os tempos contra aqueles que botam as mãos sobre nós e sobre a terra para querer nos dominar. Da memória combativa da guerra social, de nossos companheiros sequestrados nas cárceres dos estados, daqueles indomáveis que caíram lutando, nos demonstrando o largo percurso e vitalidade atual da luta contra a rede de dominação em todas suas facetas. Ao redor do mundo, a revolta contra a rede de dominação é latente nestes anos. Como o programa, nos inspiramos e ecoamos tremendas revoltas sociais que estouram no Chile, Equador, Mianmar, Estados Unidos, Nova Caledônia, assim como protestos por todas as latitudes terrestres, lutando em defesa de territórios contra o avanço do capitalismo, contra a brutalidade policial, as autoridades em geral. Interpretamos o surto de Covid-19 e a expansão das formas de controle, assim como uma enchente que inundou a cidade que vivemos, não apenas desde um olhar trágico, mas desde o fato de que as revoltas continuaram porque a dominação continua. Urramos contra as queimadas da Amazônia, do Pantanal, contra a energia nuclear, as hidrelétricas, a mineração e a contínua mercantilização da vida. Desde uma posição anti-autoritária diante das encruzilhadas, nos firmamos na ação direta sem pactuar com os senhores do poder, seus valores e imposições. As vozes e ações dos anarquistas ao redor do mundo são fogueiras que nos iluminam. Nesse sentido, frente à guerra na Ucrânia e na Palestina, além de cada pequeno conflito, procuramos expandir a posição de anarquistas que vivem nessas regiões e lutam contra o poder e a autoridade. Também as lutas dos povos nativos nos inspiram e encontram nossa mais franca cumplicidade. Através do programa, insuflamos diversas campanhas solidárias com ocupações, quilombos e companheiros presos e ainda múltiplas jornadas de agitação procurando expandir as práticas anarquistas. Já que é nosso olhar anárquico sobre o mundo e nosso apelo é a ação, as individualidades que fazemos acontecer a invasão sonora pela terra contra o capital, escolhemos não nos apresentar. Se por um lado isso é porque fazemos chamados abertos a atacar as várias expressões da ordem imposta, por outro lado, porque não queremos ser ouvidos por quem somos ou quem nos conhece, e sim pelas ideias que espalhamos, que não nos pertencem, são para todos e os rebeldes. E não são apenas nossas vozes, as que ecoam essas agitações, procuramos estar acompanhados permanentemente daqueles que incitam a luta desde a música, recuperando sonoridades rebeldes de diferentes ritmos, idiomas, regiões, descobrindo com felicidade que nesses ritmos persistem e se atualizam vozes de luta contra as opressões. O fato é que lutar faz parte da vida e que a natureza é mais forte que a civilização. A vida insiste em viver. E vida plena é liberdade. Não é legítimo que o destino de nossa vida coletiva e da relação com a terra fique nas mãos de governantes e magnatas. Cabe a nós nos responsabilizarmos pelo destino e manutenção de nossas próprias vidas em equilíbrio junto com a terra, e a invasão sonora pela terra contra o capital é mais um esforço nesse sentido. Sábados, 11 horas, Web Rádio Labanca, labanca.webradios.net. 15 horas, Web Rádio Insubmissa, www.insubmissa.org. 19 horas, Rádio Com, www.radio.org. E no 104.5 FM, Pelotas. Segunda-feira, 19 horas, Web Rádio Periferia Resiste, periferiaresiste.site.radio.br. Os programas podem ser ouvidos também em invasão sonora no blogs.org. E aí, nesse final aí, que tem os endereços das rádios e os horários, tem um desenho da Marina Knupp de fundo ali, que é com a Punks ali, né? É uma cidade lá de fundo. Parece que a cidade tá desabando, né? Assim, tipo, como se fosse um tremor de terra ali, né? É uma arte de pontilhismo bem irada. E aí, assim, as quatro punks estão ali, uma tem o cabelo ali, a primeira ali lá na ponta, no fundo, assim, vai indo do fundo pra frente, né, assim, meio em diagonal, assim, né, a primeira lá dá pra ver o rosto, assim, tem um cabelo assim na frente ali, um cabelo meio ondulado e uma parte espetada, ou é uma coroa ali, de espetos ali, não sei, mas parece ser, né, um cabelo espetado ali, né. Mas só na parte do meio pra trás, assim, né? E aí dá pra ver ali o braço ali só e mais nada, assim, né? E ela tá olhando pra frente, assim, tipo, não tá olhando pra quem lê, tá olhando assim como se fosse pra última pessoa ali ou pras outras do lado, assim, né? E aí a segunda ali, de lá da esquerda pra direita, né? Tá, tem um moicano ali com na lateral da cabeça, assim, ela tá de lado pra quem lê. Tem um símbolo square ali, é um alargador bem grande na orelha. E aí tem mais também um corte, o cabelo também desce ali, né? Não sei como seria o nome desse corte ali. Na lateral ali poderia ser uma trança ou o cabelo também é raspado ali, deixando só na lateral ali, da testa até a orelha ali, né? E aí ela tá olhando pra frente, assim, ela tá de lado pra quem lê, ela tá olhando pra frente, assim, tipo, como se tivesse uma expressão meio vazia, olhando pro nada, assim. Usa uma camiseta preta ali, né, e tem uns dreads ali atrás, ali, que dá pra ver no cabelo agora que eu percebi, né. Eu acho que aquele da frente é isso, é um dread caído, assim, na lateral, assim, é um moicano, né, com os dreads pra trás. E aí, na lateral, tem um dread caído ali, até perto da orelha. Aí, a segunda ali... Tem um moicano de spikes ali, né, de pontas, né, e aí todas elas têm os cabelos na lateral, né, cabelo por crescer, assim, né, de todo de pontilhismo, assim, dá aquela ideia de que o cabelo tá crescendo, foi raspado, né, mas já tá crescendo. Aí ela tem ali, e ela tá olhando, ela tá com o rosto de lado também, mas só que ela tá olhando... Tipo, meio que na direção de quem tá lendo, mas não diretamente. Você olha, você percebe que porque quando você olha, né? Quando tá, o desenho tá olhando pra quem tá lendo, você vê que parece que tá olhando pra você. Isso não parece, parece que ela tá desviando, olhar assim, meio que olhando pra punk do lado e olhando pra outra direção, assim, né? E aí ela tá com as mãos ali no rosto ali. Ela tem uma expansão ali no antebraço ali do que tá no rosto. E e um anabola no ombro ali. Aí tem um alargador também ali na orelha. E tem uma pintura que atravessa os olhos, assim, o nariz, né? E vai até a orelha ali. Tipo uma linha, né? Pode ser uma tatuagem ou só uma pintura ali. No queixo também tem umas linhas ali pintadas. E aí a última ali, no lado esquerdo, né? No final ali, né? A última. Na perspectiva, né, que tá vindo lá da primeira até ela, assim, a que tá mais próximo aqui de quem lê. Ela tem um moicano ali, espetadinho, bem baixinho, um moicano mesmo, mais tradicional, digamos assim, né, pra não encontrar outra palavra mais agora, mas aquele mais comum, assim, né, mais pequeno e meio espalhadinho, né, e, assim, ele não tá todo juntinho, tá meio espalhadinho, mas bem pequeno. E aí também tem o cabelo ali por crescer ali, todo coisa, uma argola grande na orelha, ela tá de lado, né, pra quem lê também, olhando pra mim pro lado esquerdo da página. E aí ela tem ali um piercing ali no lábio superior, e aí tem um jaco ali, ou um colete rebitado, né, vários spikes, rebites, bottoms. Isso dá pra ver lá do peito pra cima, né, ali, um pouco acima do peito, na verdade. Aí tem um patch por debaixo ali do jaco, ali na camisa, escrito Lucha. Dá pra ver as costurinhas do pet. Aí ali no ombro esquerdo ali tem um símbolozinho ali, parece ser o símbolo feminino. E é isso. Próxima página é o Demotape, né? Sexta página. Esse tem de fundo ali algumas imagens de fitas, né? Várias fitas cassete. E algumas imagens ali dos programas que rolaram, né, do Demotape, né, assim, tipo ali Lixo Urbano, das bandas, né, ali das capas das demos ali, né, dá pra ler ali Lixo Urbano, Resistência, Caótica, eu acho, ali, alguma coisa, por aí. São várias capas ali das demos dos programas que rolaram, né, que rola as demos, né. E aí, na primeira página, são duas páginas também, né? Aí, na primeira página, o primeiro texto é... Vamos lá. Notas sobre um percurso inicial. É, iniciado no dia 11/4/2024, começamos nossa errática trajetória. A cada semana, um material, reflexões, levantamentos inconclusivos que almejam desde sempre até então e para adiante lançar olhares e luzes sobre obscuridades cobertas por camadas de tempo e esquecimento. Passado quase um ano, acabo de perceber que hoje é 11/2/2025 de produção do programa. As intenções prosseguem sendo como as iniciais. Algo interessante tem sido a possibilidade de conseguir relatos a respeito dos materiais e contextos abordados. Por mais que tentemos nos inteirar sobre cada material, relendo zines e o que mais pudermos encontrar, nada substitui as próprias pessoas que estiveram ali presentes para relatar. Neste sentido, tem sido interessante também a possibilidade de estabelecer teia de relação, onde às vezes um projeto sonoro levou a tantos outros projetos, expressões e produções diferentes. Além disso, também tivemos a felicidade da participação do Mano Jailson com o Apendicite, onde o mesmo comenta zines de maneira minuciosa e fazendo reflexões muito pertinentes. Considero de importância fundamental que o programa... uma expressão sonora remeta para além do sonoro e de algum modo aborde e ou faça alusões a partes tão importantes quanto da cultura punk, como são os zines e ocupas, vivências, pontes, livros, teatro, cinema, artes visuais, etc. Importante considerar que o programa sempre esteve e está aberto a contribuições, participações, as mais diversas, sugestões e envio de materiais, relatos, pausas, o que mais for, pautas e o que mais for. Ele é uma possibilidade de expressão punk e, como tal, não possui dono. Está em fase de finalização a produção de um zine onde relatamos nosso percurso e todos os materiais difundidos no programa, contendo análises e comentários pessoais além da disponibilização de todos os episódios. Demo tape semanalmente na quinta às 19 horas com reprise às terças às 10 horas na web rádio Periferia Resiste. Demo tape, aí no finalzinho aí tem um logo, demo tape ali, Periferia Armada, Periferia Resiste, ali o logo ali, Periferia Armada, com uma granadinha ali, cérebro, né, aquela granadinha cérebro, uma artezinha ali no meio ali, deixa eu ver se eu consigo identificar, é, alguma coisa produções, tá pequeno, né, e aí tem uma pessoinha aí com uma faca atravessada nos olhos ali, e do lado escrito Periferia Resiste. Aí na próxima página também, demotape, aí tem ali o nome demotape, as fitinhas ali de fundo também, como na primeira página, é, as fitinhas cassetes, aí no final tem o logo da demotape com aquela fitinha pegando fogo, pra quem já viu aí o logo da demotape, né, um QR Code ali. E aí vamos ao texto. Demotape é um programa radiofônico que busca debater, conhecer e resgatar produções sonoras da cena punk. Toda semana será escolhida uma gravação, álbum, ensaio, demo, coletânea que será reproduzido na íntegra. Seguindo-se um bate-papo conduzido por dois punks que buscam relacionar os contextos de vivência e atuação das bandas aos períodos de produção dos materiais. Sem pulsões nostálgicas ou qualquer glorificação de períodos áureos, não temos pretensões de dar a palavra final. Objetivamos lançar nossas perspectivas particulares sobre os materiais abordados, debatendo e repensando os processos de construção de nossa cultura. Não objetivamos massificar e tampouco sacralizar. A proposta do programa Demotape é a de mostrar caminhos possíveis, potenciais criativas, modos de vida e expressão punk para além do instituído, do comum e do cooptado. Se a memória é o próprio pensar, são construídos como produto, nossa intenção em reativar fagulhas do passado não é outra senão contribuir para incêndios do presente. Aqueça-se. Demotape. Skinhead. Saindo de casa, pisa um no careca e pensa em correr, mas qual é a pressa? Tenho um recado. coisas obscuras, descobrem o sentido do nada, reviram-se entre os escombros cerebrais e o delírio humano, como o pudre dos seres que insistem em viver em suas lúgubres cavernas, cômodos ataúdes, selvas petrificadas, monstros velozes, hábitos artificiais, corpos moldados e predeterminados, matam-se, gozam sadicamente, sensualizam o fracasso e a submissão no topo de suas violentas relações, aspiram ao nada, se realizam na ambição, corrompem os ciclos, impõem facciosos dogmas, pássaros metálicos, ondas cibernéticas, sexos virtuais, vidas digitalizadas, felicidades fétidas num presente sem futuro, perdidos, desolados, inconsolados em suas misérias. Seres de fome antropofágica insaciável, de doenças inumeráveis e lamentações indignas, arrancam da pele o combustível miserável que impulsiona a máquina capitalista. Suas cavernas são propriedades tecnologicamente invioláveis e defendidas por leis ficticiamente culturais. Frígidos, mesquinhos, cancerosos, se fazem donos de tudo e de todos. Escravizam com palavras sutis, construídas por sábios mercenários, doutores mendicantes de migalhas roubadas. Lógica psicoviolenta, criminalística letrada, metafísica totalitária, científico genocídio, postulados por seres habituais. Intelectualidade fascista, imbecilidade social, suposta normalidade existencial, que garante a razão como suporte de toda a malevolência. Desde tempos remotos conspiram a dominação, seres que somos e que pretendemos ser, ontologicamente desligados do mundo. Desarraigados do mundo! Aí a próxima, a oitava página, é Insurrecionalistas. É de fundo preto, são duas páginas também. Não, é só uma página só. A próxima página é Viagem Sem Destino. É só uma página só do Insurrecionalistas. Aí no final tem o logozinho ali, Insurrecionalistas Disto, com uma pessoa ali, né? Carregando, empurrando uma bomba, daquelas bombas redondinhas, né? Eu acho que é uma pessoa, deixa eu ver se é mais de uma pessoa. É ali, uma pessoa ali, né? Subindo ali, empurrando uma ladeira acima. Eu acho que é isso. Eu acho que a ideia é essa. Tá meio pequeno. Eu nunca parei pra prestar atenção muito, na verdade, nessa arte, não. Primeira vez agora que eu tô prestando atenção nos detalhes. Mas tá pequeno aqui. Depois eu vou ver maior em outro lugar. É, Insurrecionalistas, assim, é arredondado, né? E Distro embaixo, assim, tudo dentro de um círculo. Insurrecionalistas e o Distro em cima e o Distro embaixo, e no meio essa bomba ali, parece que é sendo empurrado por uma pessoa, assim, tipo uma ladeira, né? Aquela bomba redonda com paviozinho. E aí vamos ao texto. Insurrecionalistas. Um ano antes de empezar, foi que Johnny do Periferia Resiste me disse de ser rádio. Lá proposta era invitar a punks e anarcos de qualquer região que querem sumar-se para abarcar lá a rádio de lunes a lunes, que há uma programação em todos os horários. Lá a ideia me gostou e dije que se de una bueno depois la cosa seria que a ser em la rádio. O primeiro que isso foi comentar-lhe a Tânia e Xixifo, e a que veníamos sendo é o fanzine Insurrecionalista. Aí se surgiu este formato de hoje, devido a luz diferentes tempos de cada um. Empezamos Xixifo e eu, Punk em Guerra. Tânia gravava os programas, logo nos editava, agregando imagens e demais para subi-los a outra plataforma. Logo, lá mesma, Tânia se sumaria com programações especiais, saindo ao ar uma vez por mês, acompanhada de nova indivídua que se sumou ao AB escutado o programa. Em El Presente, temos a gratitude de contar com a compa Melina. É o programa de rádio Insurrecionalistas, é uma prolongação do fanzine que empezamos em junho de 2021. É o qual começou com a participação de quatro indivíduos muito lejos de ser uma agrupação, solo nos une um mesmo fim. Nuestra direção ideológica, e ela menciona o nome de la distro Insurrecionalistas, em la qual nos distanciamos de lo organizativo, apoiando o acto espontâneo e rebelde de cada pessoa em sua luta cotidiana. Contra tudo o que lá oprime, nasce a necessidade de expressar e opor-se a este sistema mundial que reprime qualquer vestígio de liberdade a seu passo. Nosso projeto é poder compartilhar experiências, ideias, informação e é o pouco conhecimento que tengamos à disposição para lograr expandir este tipo de espaços de conexão, ajudando a finançar laços com qualquer rebelde. Sempre invitamos a participar de nossos projetos a qualquer cúmplice desta caótica rebelião composta de letras e ações. E há um ano de AB iniciado com o programa de rádio, estamos contentes e agradecidas com os companheiros de habermos oferecido a possibilidade de ser parte deste projeto, e a que periferia resiste, ao fim e ao cabo, é uma via de comunicação alternativa a los discursos hegemônicos com os que nos encontramos continuamente. Discursos que nos perseguem, invadem e abrumam com a firme intenção de instalar a prédica conveniente a los setores dominantes globais, assim a criação do espaço como esta rádio se traduz em ações a contracorrente tão necessárias para enfrentar ao mundo regulado por lo que dicta la manipulada opinião pública atual. Ixi, caprichei aí no meu espanhol aí, terror no... Eu tinha até esquecido que ia ter uns textinhos em espanhol, né, da galera da Argentina aí, né? Ah, isso aí foi a parte do Insurrecionalista que rola aos sábados às 10 horas da manhã. E não fala nada aqui, né? Não, talvez no finalzinho tenha alguma coisa da programação, não me lembro. Agora tô lendo aqui sem olhar antes, né? Tô indo na ordem aqui das páginas, né? E aí vamos pro próximo, a nona página, Viagem Sem Destino. É o primeiro viagem. Viagem Sem Destino começou com um jogo, o Ego, em La Sala de Edição deu Pabellón graças a uma capacitação radiofônica via Zoom. Em março de 2023, por meio da proposta de Periferia Resiste, nos permitiu volver pragmática esta capacitação e ampliar nossas vozes com editorial dentro de um cárcere de máxima seguridade da província de Buenos Aires, com o propósito de desmentir os discursos oficiais sobre reinserção social, algo utópico dentro da sociedade argentina, ademais de visibilizar as paupérrimas condições de encerro que habitamos e las trabas sistemáticas que buscam eclipsar uma alternativa autônoma. Viagens Sem Destinos é uma extensão viagens ou viagens, né? Sempre é, eu não sei se a pronúncia às vezes me confunde, que eu vejo que tem alguma galera de alguns países que tem umas pronúncias um pouco diferentes, né, de algumas letras, né? Mas tá bom, acho que tá dando para entender, né? Viajes Sem Destino é uma extensão da editorial Coentreiros, Verseiros e Poetas, uma proposta a pensar e a pensarmos com indivíduos uma mescla de filosofia, fanzines, livros e de burros, criados e produzidos por os próprios companheiros, de maneira sincrônica nos programas de todos os miércoles às 10 horas, hora argentina. Não só hablamos de nosso dia a dia em este contexto, sino também lo hacemos de maneira visual por nosso canal de TikTok, viajes.sindestino.interactuando com o público sobre problemáticas sociais que se funcionam com a vulnerabilidade intramuros, las conjunturas libero-americanas e mundiais. Nossa finalidade como projeto não é agradar, convencer nem muito menos vitimizarmos, sino gerar uma dúvida à la realidade imperante, demonstrando que não necessitamos ao homem branco que nos dê cátedras moralistas nem hable por nós outros. Reivindicando é o direito a expressar-nos, buscar nossa saída estando dentro, e é o poder equivocar-nos às vezes que seja possível com tal de seguir resistindo. Que não nos escutem, que nos prestem atenção, pero que jamais nos silenciem. Aí, décima página é Publicações Marginais. Botei o desenho aí, que é a capa do um zine que eu fiz aí um tempo, que eu tô usando de logo também para Publicações Marginais. E tem dois logos, né, ali de fundo ali, um pequeno, que é o logo que eu uso, que é uns pés ali, né, com umas meias listradas, né. Os textos tá tampando tudo, né, quase tudo, mas vou escrever mais ou menos aqui do que tá na minha cabeça. O logo, né, que é escrito Publicações Marginais, né, Publicações em cima e Marginais no meio. Aí é uns pés ali de um punk ali, com uma meia listrada preta e branca, né, ou qualquer cor que seja as listras, só que o desenho é preto e branco, né. E aí de coturno ali, e aí tem um símbolo ali da libertação animal humana e um hardcore ali de fundo na parede ali, né. E aí tem um outro desenho que é de um zine, né, que é um zine, não me lembro agora, que aí eu tinha botado, né, como publicações marginais ali o desenho, aí eu acabei usando esse também como logo da, do programa, do blog, da página, da porra toda. Que é uma punk ali, flutuando ali num, tipo, num mar, assim, aí de fundo lá a cidade, um céu com uma lua. E aí embaixo escrito publicações marginais, assim, entre as pernas ali do punk ali, da punk. E aí é escrito Salve Punks, programa que tenta abordar zines de várias épocas e atuais que acredito serem relevantes dentro da cultura, contra a cultura punk e da minha caminhada na mesma. A ideia inicial é ser uma espécie de audiozinho com a leitura dos materiais e possíveis críticas, questionamentos, alguns comentários pertinentes acerca da época e contexto em que os mesmos foram feitos. Rastros com a proposta de expressar sentimentos, ideias, histórias, relatos, movimentações, posturas contidas em produções punkzineiras e outros materiais afins conectados, materiais radicais em sua maioria atemporais que questionam, atacam, negam e pisam em toda a merda que acontece em nossas vidas. O objetivo é a difusão de informações, expansão de ideias, os materiais circulando e nunca o lucro. Produções culturais subversivas e marginais, o prazer de criar e propagar a negação coerente de toda a falsidade e hipocrisia que nos é imposta dos meios de socializações impostas que apagam a imaginação e atrofia os sentidos. Vivências e produções culturais de ruptura de pensamentos e ações combativas e pessimistas acerca de toda essa sociedade mentirosa e imbecilidades culturais. Experiências criativas que expressam relações de vivências que na maioria das vezes podem ter sido ou são frustrantes, mas que é tentado e vivido com intensidade. Sobrevivências nesse cotidiano desgastante, pessoas idiotas sociais, entidades fascistas e outras bostas sufocantes e desgastantes. Expressões, manifestos, punk procuram estar à margem de todo o lamaçal que padroniza, adormece e essa destruição engendrada pela produção em massa definhadora da vida. Estamos vivos e ativos. É prazerosa a irresponsabilidade punk para o papel social e suas manifestações superficiais. E aí, 11ª página, diálogos existenciais. É só um fundo preto ali e um desenho no final. Ali um desenho, uma HQzinha, né? De um quadrinho só, né? É, diálogos existenciais. O programa Diálogos Existenciais surge 31/5/2024 com o objetivo de integrar conceitos filosóficos nas discussões sobre os desafios e comportamentos que enfrentamos no nosso dia a dia. Essa abordagem busca não apenas entender as questões contemporâneas, mas também promover um espaço de reflexão crítica e profunda sobre nossa realidade cotidiana. Esses abismos dos pensadores filosóficos estão distantes da realidade, em tese, porque ficam enclausurados nos muros das universidades, servindo para meia dúzia de intelectuais arrotando seu conhecimento como se fossem detentores de todos os saberes. A filosofia está mais intricada com a realidade, muito mais que a maioria imagina. O ato de reflexionar sobre sua própria realidade, questionamentos morais e éticos feitos a todo momento que influenciam diretamente na vida das pessoas, vem tentando responder a uma pergunta que, ironicamente, muitos fazem: para que serve a filosofia? Outra coisa que pretendemos com esse programa é tirar a filosofia ou ideia do filosófico como algo exclusivo do pensamento ocidental acadêmico e seus ícones. A filosofia está em todo lugar e é por isso que é abordada nesse programa, assim como nas ruas de todo mundo e em qualquer lugar que se reflita sobre a própria realidade, aonde de forma equivocada se separa a política do cotidiano da filosofia. Dia horrível, tenho que tomar uma dose. Esse é o pensamento do punkzinho que tá no desenho ali. É uma arte também aí que rola bastante aí nos materiais por aí, né? Eu não sei de quem é essa arte, né? É um punk ali com... Só dá pra ver ele do peito pra cima, né? Segurando um copo ali, né? E aí tá pensando ali, né? As bolinhas saindo da cabeça dele, né? E o balãozinho lá em cima. Dia horrível, tenho que tomar uma dose. Ele tem o cabelinho espetado ali. É, acho que ele usa não, parece que ele usa... Dava ideia assim, né? Parece que ele usa um óculos, mas não sei se é. ou é só um detalhe do desenho perto dos olhos dele ali, mas parece um pouco que ele usa óculos. Mas aí tem os olhinhos ali, tá com uma expressão raivosa ali, né? Tem uns olhinhos ali meio amendoados ali, né? A sobrancelha pra cima. Cabelo espetado, né? Em volta, tem uma barba também ali, né? O cabelo e a barba parece que se juntam assim. E aí ele tem um jaco ali rebitado ali com pets, que não dá pra ler o que tá escrito no peito, nos dois lados, no ombro, no braço, spikes ali. Tem rebite também no braço do jaco. E aí de fundo tem umas manchas ali, que pode ser, parece uma fumaça, pode ser um céu, pode ser várias coisas ali, né? E aí tem uns prédios também lá com o céu estreladinho. Uma garrafinha ali perto dele ali, né? Do lado do ombro direito dele escrito vinho, uma garrafinha preta com rótulo branco. E uma navezinha lá, tipo um disco voador ou algo assim, uma navezinha, com as rodinhas ali, um punkzinho lá dentro, só a silhuetazinha do punkzinho. E vamos para a última página, é uma arte, né? E os links ali da rádio, né? Do app, né? Fuego aos estados e suas fronteiras e prisões. Acho que essa arte é da Marina Knapp, não estou vendo assinatura nenhuma. Tem uma assinatura ali, mas eu não sei identificar, nunca prestei atenção na assinatura dela, não. Mas esse desenho acho que é dela. E aí tem umas árvores ali de fundo, seca ali, né? Só os galhos, né? Não tem folhas nem nada. Uns pássaros voando ali. É uma arte de pontilhismo, todinha. Tem uns pontilhismo em várias partes assim, né? No fundo ali, aí no lado esquerdo essas árvores, no lado direito tem uns prédios ali caindo ali, né, meio tipo parecendo que tá num terremoto ou uma coisa pegando fogo ali, tem umas coisas ali, acho que é umas labaredas de fogo subindo ali, né, e umas linhas assim, né, e embaixo umas brancas assim, aí tem uma cerca atrás, né, ali de fundo também, com os arames farpados ali, aquelas tipo, parece aquelas cercas elétricas, algumas partes arrebentadas e algumas grades ali também, né, aquelas telas, né, aquelas telas arrebentadas ali, e aí uma punk ali de frente ali, segurando uma chave ali num lado, aquela chave em que se usa para arrebentar corrente, que eu nunca lembro o nome, talvez eu não saiba, porque quando eu vou falar dessa chave em várias artes tem, eu nunca lembro o nome, então talvez eu não saiba, né? Pois eu vou procurar ver qual é o nome para ver se eu saiba, porque assim, eu pensei em vários nomes de chaves aqui na minha cabeça, mas acho que nenhum é o nome dessa chave. Esse punk tem na mão direita essa chave, na mão esquerda um coquetel molotov ali, né, com uma garrafa ali com fogo saindo da boca ali, um líquido dentro, um paviozinho, né, descendo do fogo até lá dentro. Aí ele tá com as duas mãos assim levantadas, né, tipo levantadas ali, né, segurando uma para cada lado as coisas. E tem um cabelo espetado ali, só na parte de trás assim, né, e na frente é tipo um cabelo ali meio ondulado assim, né, nos dois lados, do lado esquerdo e do lado direito. Aí tem uma pintura nos olhos vermelha, é a única cor no desenho todo, né, porque no desenho todo é preto e branco, né, e ele, essa, só quem pegar o PDF que vai ver, né, quem pegar o físico não vai ver esse colorido, vai ficar cinza ou preto, né. E aí é vermelho ali nos olhos ali, né? E tem mais umas duas pinturas ali, uns dois grafismo, né? Ali nas bochechas ali. Tem um piercingzinho no nariz ali, parece, né? Ou pode ser só aquele bagulhinho entre o nariz e o lábio superior. Aí tem umas argolas bem grandes, né, nas duas orelhas, uns buracos de alargador também, as orelhas alargadas. Tem aí o jaco ali, cheio de spikes ali nos ombros, e até um pouco no braço, assim, descendo. Tem uns pets no lado direito e no lado esquerdo, no borders no lado esquerdo, e no lado direito no nations, acho que é isso. E aí no peito direito ali tem um símbolo do hardcore, aquele HCzinho. punks embaixo e a cabe e um anabola. E no lado esquerdo tem uma expansão ali bem grande, pegando da barriga até quase o peito assim. E uns botõezinhos ali, uns fecheclés. E aí na cintura ali tem um cinto de repente. E o desenho vai só um pouquinho daí pra cima, tende só mais um pouquinho, tal, parece uma calça preta ali, né? Mas só que aí isso termina aí o desenho. E aí embaixo tá escrito, ouça pelo site https://periferiaresiste.site.radio.br. E aí baixa o app Periferia Resiste Punk. Aqui tá o link todo do Play lá do Google lá, mas é só botar periferia lá no bagulho lá do Google, você entra lá e bota lá Periferia Resiste Punk, que vai aparecer o aplicativo. Mais fácil do que digitar esse bagulho todo aí, né? Se você tem o material, né, em PDF, você pode ali copiar, se tiver copiável, né? Porque às vezes a versão que pode pegar não tá copiável, aí tem que digitar mesmo. Mas aí digitando só Periferia Resiste Punk, tudo junto, Periferia Resiste Punk, tudo junto, vai aparecer lá. Então esse é o Zine Periferia Resiste, 12 páginas. Insatisfação contínua. Março de 2008. Número, acredito que zero, né? Tem uma hashtag ali. É, punk. Número hashtag. Acho que deve ser zero, né? É, aí tem um outro número que devo ler no próximo programa, que é o de 2010. Então, essa é a capa desse zine. Esse zine tem 10 páginas. É a capa escrita insatisfação contínua ali em cima. Com a página, né, na vertical mesmo. E o restante do texto, do desenho e o que tem dentro do zine, tá tudo na horizontal. Aí tá ali zine, também na horizontal, né? Tem que virar a capa do zine de lado para ler, né? Aí antifascismo, zine, assim, satisfação contínua. Aí dentro do assim, satisfação contínua ali com uma fonte ali, maneirinha ali, de diferente, assim, né? Tipo, algumas letras estão invertidas ali, o S, acho que só o S, os dois S de insatisfação estão invertidos, né? É, aí ali entra insatisfação e depois, antes do contínuo, tá insatisfação em cima e o contínuo embaixo. Antes do contínuo tem um HC ali dentro do círculo. Aí três pontinhos, né, reticência e uma exclamação depois do contínuo. E aí do lado ali de insatisfação e do contínuo, no lado esquerdo tem um zine na horizontal e no lado direito tem antifascismo. E aí tem os conteúdos, né, do zine. Tem uma punk ali chorando, de moicano ali, é só um contorninho. Ali tem um moicaninho dela ali, com uma, tipo uma franja caindo no rosto, assim, né? O moicano mesmo, né? Caindo na até a ponta do nariz, assim. E aí ela tá com o olho ali, um olhinho, só o contorninho também, não tem preenchimento nenhum. Aí tá saindo mais lágrimas escorrendo pelo rosto dela. Tá de rosto virado, pra quem lê, né? De lado, né? E aí só dá pra ver um olho só, né? E ela tem um piercing ali de setas, né, na orelha, e uma argolinha ali e uma colherinha ali de rebites no pescoço também. Também tem um piercing no queixo também, ali embaixo do lábio inferior. Um piercing também de setinha, aquele de espetinho, né? Tipo um spikezinho, né? E aí tá escrito, ali de fundo, ali tem umas sombras pretas ali, né? Aí uma delas tá indo dar numa, tipo assim, umas sombras saindo do rosto, de trás do rosto da punk. Aí tipo tem uma sombra, aí depois tem a segunda sombra. A segunda sombra, ela dentro dela termina num círculo, e dentro do círculo tem uma estrela do caos, né? Ali em preto, dentro de um círculo branco, um círculo meio disforme, né? Mas meio oval, meio ondulante, assim, né? E aí depois tem mais umas sombras ali, né? É tipo o que acho que dá essa ideia, umas sombras vindo de trás da punk ali, né? E aí tem escrito ali poesias, contos, fotos, textos, endereços, um emaranhado de palavras que podem não ter significado, ter ou não, um emaranhado de palavras que podem ter ou não um significado. A cada instante que se passa, a única chance de ficarmos vivos por mais um momento é a completo isolamento. Totalmente DY. E aí tem também ali no final da página, virado ao contrário, né? Com a página virada ao contrário, de cabeça para baixo. Tem escrito anticlerical, drug, drunk, punk, homofobia, passe adiante, transmitam. E aí vamos para a próxima página, que é a segunda página, né? Ali começa com uma foto ali de alguns punks ali, acredito que a editora, né, do zine ali, parece com ela, assim, nas fotos que eu já vi, né? Logo de primeira, assim, é uma sequência de punks ali, pelo menos dá pra ver três, é uma foto bem escura, é uma foto cinza e preto, com uns detalhes brancos. Mas aí os punks estão com fundo também obscuro, não dá pra ver. Dá pra ver ali, acho que é a Sheila, né? Ali logo ali de lado, pra quem lê, de moicano, uma costeletazinha ali perto da orelha. e uma coleira ali de spikes, parece que ali uma alça de uma mochila ali nas costas, né, uma camisa preta. Aí depois dela tem um outro punk ali, dá pra ver um pedacinho do rosto dele, um moicano, e mais de fundo tem um outro punk. E dá pra ver ali alguns botões, alguns rebites, uma camisa de manga comprida listradas com listas nas horizontais, listas preto e branca, né? E aí o resto não dá pra ver mais, parece que deve ter mais gente pro fundo assim, tem uns brilhinhos lá, mas é, não dá pra ver mais o que tem de fundo não. E aí atrás dessa foto tem umas texturas de zebrinha, né, aquelas listas de zebra. E depois vem o editorial, frustração e medo. Olhe para todos os lados e só sinto e vejo o medo e a frustração. Seres irreconhecíveis, dopados e dosados de ignorância, de arrogância e de desprezo. O medo de malograr toma todos avessos, nojentos. Torna todos avessos, nojentos. É ato simples anular-se a tudo e a todos quando acaba a capacidade de agredir sem em agir. Pensar nos causa pesadelos e os pesadelos pesam no ato de pensar. Ouço tudo, mas nada faz sentir-me aguçado, surpreso, satisfeito. Apenas ter náuseas repetidas, repentinas. Passe adiante. Minha inocência é tão venenosa que me sufoca as palavras doces. Engula o seu lamento, cuspa na cara da nobreza e torture seus olhos enxergando todos os dias a hipocrisia dos que te cercam, daqueles que te aplaudem. Depois de tanto desespero e decepções, chame a Deus e ele com toda a certeza aliviará a sua dor. E minha inocência afundou junto com o paraíso. Sheila C. Aí tem um endereçozinho ali de caixa postal da época ali, né? Aí tem uma fotinho ali de um gatinho e um ratinho abraçados ali, um gato preto e um rato branco, deitados no chão ali, abraçados ali. Não, o gato tá deitado e o rato não, mas o gato tá ali entrelaçando o rato com as patas ali, né? E no lado direito ali tem um punk todo de preto ali, com umas olheiras pretas. É, só dá pra ver ele da canela pra cima, ele usa um visual todo preto, com uns spikes no ombro. E aí ele tá com, tipo ali, com um andar, um sorriso meio melancólico, né, assim, com as olheiras pretas, ali, um cabelo preto caído no rosto ali, um cigarrinho com o braço esquerdo tá atravessando na frente, assim, né, levantado, assim, passando ali perto do peito. E de encontro ao braço direito, que está esticado ali, né, até a cintura. E aí ele está com um cigarrinho entre os dedos ali no braço esquerdo, na mão esquerda. E aí tem um monte de linhas traçadas ali na horizontal e vertical em volta do desenho ali, né, para dar um fundo, né. E aí em volta dele tem uma silhueta branca, né, para destacar ele do fundo. E aí está escrito DY ali embaixo. Próxima página, terceira página. É sobre encontro incógnito. 1 e 2. Aí tem um cartazinho ali, incógnito. Acho que é do primeiro, né? Primeiro encontro, incógnito. Aí tem ali local. Tem ali as coisas, tá bem pequeno, tá meio. Tá, as letras não tá muito boa pra ler. É só o cartazinho do evento ali, né? O local, auditório da arte, tal. Tarde, 2:30, exibição de filme. Ideias sobre heteronormatividade, identidade e fronteiras, incógnitos do binarismo, heterossexualidade homossexual. Corpos e mentes livres e plurais. Aí, local, CA de Ciências Sociais. Manhã, 10 horas, troca de ideias sobre movimentos baseados em sexualidade. Tarde, 2 horas, troca de ideias sobre amor, relacionamento e liberdade. Noite, 18 horas. Troca de ideias sobre o Endor. Local, bar e arte, a partir das 16 horas, Giga Incógnito. Bartiar, alguma coisa assim. Ali tem um outro ali também, local, 11 de novembro, acho, sexta, 22 tarde, algo assim, tarde, 16 horas, troca de 10, e a temática pós-identidade queer. Então, esse aqui é o do primeiro encontro incógnito número 1. Esse encontro tem um texto, não sei se vai ser o mesmo texto que vem aqui, mas tem um texto falando sobre esse encontro do Zine que eu li no programa anterior, que foi o Conluio 3, ou 2, eu não sei, não me lembro mais agora, mas eu sei que num dos zines anteriores do Conluio, não sei se foi o 2 ou 3, acho que foi o 2, tem um relato sobre esse encontro. E aí vamos aqui o que está escrito nesse zine aqui, Encontro Incógnito 1. Ah, de fundo essa página toda tem textura de oncinho, aquelas manchinhas de oncinho de fundo, cinza e preto. O fundo é cinza e as manchinhas tudo preto no fundo da página toda. Então, do incógnito, as melhores lembranças que tenho são os momentos que estávamos organizando, pois as discussões eram feitas com calma, de maneira mais espontânea e tranquila, onde rolou um processo que para mim é e foi bem louco, que é a construção coletiva de ideias, onde pensamentos comuns foram criados e novas noções de como funcionam esses monstros insanos que enfrentamos foram percebidas, pelo menos por mim e acho que pelo resto da turma que organizou também. Os dias em si do encontro foram bons por motivos diversos que não incluem tanto o encontro, já que às vezes nesses encontros rola uma maquiação da individualidade de alguns ou um esforço para a colaboração por parte de outros que dura 3 dias somente e isso é desgastante. Além disso, esse formato de encontro me fatigou depois de 3 experiências capengas. Por fim, rolou uma fatigação também quanto aos debates enclausurados entre as 4 paredes da universidade, uma reflexão de todos nós que nos acabou levando à criação de uma feirinha todas as sextas-feiras em um todo que compramos, onde na rua podemos trocar ideia e fazer debate com quem se interessa, além de estarmos fornecendo literatura sobre vários temas. Acho que para quem se envolveu com o encontro desde o começo, ele foi bem interessante em sua construção, mas nem tanto em sua consumação. Para finalizar, só ressaltar a convivência legal aqui em casa durante os dias do encontro com o Nego e o Jezim, com trocas de ideias legais e um bocadinho de capoeira também. No mais é isso. R, um incógnito do lado. Do lago, eu acho. O lado. Encontro incógnito número 2. Os preparativos que antecederam o encontro foram todos prazerosos e esclarecedores entre os que estavam na movida para que o encontro vingasse. As temáticas decididas após várias reuniões em minha cama, risos foram discutidos e em seus respectivos dias aconteceram. Mas o que aconteceu à medida em que o encontro seguia foi uma dúvida cruel. Será que as discussões não significam nenhuma mudança nos pensamentos dos participantes? Alguns temas foram interrompidos no ato das discussões e as ideias discutidas em vários meses não foram expostas. A discussão sobre violência sexual dentro da cena libertária aconteceu em um espaço fechado, mas que ótimo. Houve a participação de várias pessoas. Todos tinham o que falar. Histórias para contar, ficou claro que repugnamos atitudes de violência, seja ela sexual, mental ou física. Enfim, mas infelizmente não consigo enxergar uma mudança intensa ainda. Continuamos discutindo, agindo e quebrando todos os dias em nossas existências atitudes e palavras que de longe sejam machistas, sexistas e heteronormais. Até porque estamos interessados em livres escolhas, não em prisões com nomes de emancipação feminina, poder macho, bandeira gay ou algo do tipo. Outros encontros podem e irão surgir com temas diversos, os quais se originam daquilo que pensamos e questionamos. Aberto à participação de todos, dispostos a somar. Então, sem coisas de homens ou mulheres, com amor, tesão e anarquia. Sheila. E aí, embaixo desse escrito, no final da página, tem um cartaz desse encontro. Incógnito por corpos e mentes livres e plurais. Cuspe. Tem os logos das bandas ali. Cuspe, Dejetos, Aerovenena, Necone, Vinho Vulgar e uma outra ali que eu não consigo ler o que está escrito, não. É um logo meio crazy. Então esse eu não consigo identificar, não. O que tá escrito não. É um ali, tem um A na bola de fundo. Um A sem. Não, só o A, né? Sem a bola de fundo ali. Não sei. Não sei o que é. Qual é esse logo aí, que banda é essa daí não. Tem uma ali, Jet. Tem uma outra ali, Jet. Jet Lio? Jet Lio? Jet Tio? Alguma coisa assim. Tem um passarinho, uma vaquinha do lado ali, também não conheço. É 16 de novembro, domingo, a partir das 16 horas. Local, bar e arte. E aí tem dois punks ali, um de roller e o outro de skate. Aí o de roller tá beijando no rosto o que tá de skate ali. O que tá de skate tá com um pé em cima do skate, um pé no chão. O outro tá de roller ali, tá de... É um pouco mais alto que o outro. E ele tá beijando ali no rosto ali. Tem um moicano de duas cores. É metade, a parte de trás é cor escura e metade da frente é cor clara. E aí tem uma franja ali de caindo de lado ali no rosto ali. Ele tem uma caveirinha tatuada ali no ombro direito, ele tá de lado pra quem lê, né? Aí no ombro direito tem uma caveirinha ali, caveirinha pirata com aqueles ossos cruzados embaixo. Uma camiseta preta ali com umas listras brancas, dois cintos ali, um de spikes e um de rebites ali na cintura. Uma calça de cor clara ali com uns 6 pets ali. Dois na coxa, um na perna esquerda e um na perna direita. Um na batata da perna e um na canela. Na frente, né? E aí os rollerzinhos ali dele ali, né? Aqueles patinetes ou... É roller, né? Eu não sei como é essa, exatamente essa diferenciação. Já colei com umas galera na época quando andava de skate com esses... Com essas paradas. Eu sei que tem uma diferenciação, né? Até nos praticantes, né? Tem até umas rixinhas no meio, né? Sobre o que é mais, né? Igual o skate também tem várias variações, né? Longboard, não sei o que, large, skate... tubarão antigão, né, e tal, aí, old, não sei o que, blá, blá, blá, alguns tipos de shapes diferentes, né, e tal, rodas também de tamanhos diferentes, aí diferencia, né, o tipo de skate, pra que serve, pra que é melhor, se é pra ramp, pra pista, não sei o que, pra street, né, e tal, e no mundo dos patinetes também, assim, né, rollers e patins e tem, acho que tem outros, eu acho. E tal, mas por aí. Aí vamos para a próxima página. Página 4. Incógnito. Por corpos e mentes livres e plurais. Evento realizado de 13 a 16 de novembro de 2008. Aqueles sentimentos não voltarão. Um fato tanto bom quanto ruim. Tenho plena certeza de que foi para mim o evento mais significativo em tempos de cólera, inoperâncias, desmedidas. E, sem dúvida, o que hei de ter como o mais frustrante também. Talvez, de aqui em diante, eu pareça um pouco confuso, eufórico ou rancoroso, mas os sentimentos são mesmo assim. E é a eles que quero me prender como forma mais sincera de um relato. O que é unânime entre nós que organizamos e idealizamos tal evento é que esta foi exatamente a parte mais produtiva, a construção. E como me lembro dos sentimentos que efervesciam nas semanas da idealização, a expectativa em poder partilhar nossas opiniões em meio a produções textuais, desenhos, cartazes, levas e trazes de ideias, complementos, suplementos, novidades boas e algumas decepcionantes. Assim, fomos nos interalimentando de mais e mais vontades incógnitas e uma instigação que pareceu ser decisiva em tal ato. Entramos em uma sintonia sem precedentes. Eu admito que foi até inusitado sentir pela primeira vez, vi que não estávamos fazendo algo para mostrar que estávamos fazendo algo. Estávamos fazendo por nós, para nós, o que permanece até então não com tanto entusiasmo, mas ainda assim com uma vontade persistente. Inicialmente estávamos no embate de fazer um evento, se no caráter de encontro ou evento onde seríamos só nós anfitriões, organizadores responsáveis por pautas, temas, etc. ou se teria discussões abertas e fechadas. Ficou finalmente decidido sobre um encontro onde criaríamos uma rede de discussão com todos os interessados em comparecer para fazermos juntos toda a estrutura, criando uma grade de temas onde estávamos nos propondo alguns e recebendo outros palpites. Ha ha ha ha ha, que inocência a nossa, e essa foi a primeira decepção. Um monte de gente quis ser participante. Infelizmente ou felizmente, como vejo hoje, essas pessoas não estavam dispostas a participarem mesmo e ficaram só na parte de dar opiniões, muitas vezes sem nenhuma conexão com a proposta do encontro. Por exemplo, como foi o caso de um tema proposto sobre Afropunk. Fala sério. Criamos um e-mail para que todos pudessem participar dos debates e tudo o mais. Mas pelo visto estávamos só dando pitacos mesmo, querendo pôr o dedo onde não pisariam. Além de mandar-nos e-mails sem noção com textos não lidos só por causa de títulos duvidosos, como por exemplo heteroqueer e mais coisitas assim. Chegamos a considerar a participação de temas que, como o caminhar do nosso pensamento incógnito andarilho, vimos ser incoerentes e paradoxais. Foi o caso da oficina de Wendô. Até hoje pergunto-nos onde estávamos com nossas cabeças. Abriu espaço dentro de um evento que propunha a quebra do binarismo do gênero para uma prática específica de um gênero que na raiz não tem nada de exclusão de gênero, a não ser que é tão genérica quanto qualquer ser pode ser. Vamos supor numa hipótese, hoje mais hipotética do que qualquer coisa, que tivesse ocorrido tal oficina, onde os seres que têm um pau entram e as pernas, considerados homens, ficariam jogando bola, e para onde foi toda a ideia do incógnito? Tal imagem foi feita em nossas explanações, assim desistimos da oficina. Porém, ainda achamos que esse tema merecia uma discussão para esclarecer justamente em caso de incognoscibilidade dos seres. Chegou a data do evento e a maioria dos que fizeram tanta questão de estar via e-mail discutindo e dando pitaco confirmou a sua ilustre não participação. Ah, que pena. Até parece que não estávamos preparados. Isso para aprendermos a não depender de alguém ou algum grupo para falar de determinados temas que poderíamos muito bem ser reconhecedores. Sim, estou falando do Endo. Poderíamos ter pesquisado um pouco para fazer tal discussão. Afinal, quem não conhece a Wikipédia ou o maravilhoso mundo do YouTube? Não é que servem para alguma coisa? De 6.540 vídeos, pelo menos 1.000 são mesmo sobre o assunto. Fora os milhares de sites onde podem ser aprendidos os tão estimados segredos. Ok. Perdemos o interesse mesmo depois de saber e pensar um pouco no contexto. E aí foi isso aí, o texto aí sobre um encontro, né, incógnito. Que eu falei lá anterior, né, que acho que era dois encontros, não, é que estava dividido em duas partes o bagulho do encontro, né. Então foi só um encontro só. E aí tinham dois cartazes, um cartaz era do Giga e o outro era dos debates, né. E aí eu esqueci de falar do punkzinho lá, que o outro punk estava beijando, o punk de patinete, lá estava beijando o punk de skate. O punk de skate só tinha um visual todo preto. E uma camisa de manga comprida com listas pretas na horizontal e um cabelo espetado, não tinha muito detalhes, aí eu acabei não prestando muita atenção nele. Fiquei divagando na discussão entre o que é e o que não é lá dos rollers, dos skates, e esqueci de falar do punk. E ele não tinha, ele tinha um coletezinho ali com uns rebites, mas é bem tudo preto assim, né, com uns detalhezinhos bem de leve assim. E um tênisinho branco ali, né. Um tênis de cor clara, né? Tipo aquele da marquinha famosa lá, com aquela pontinha branca, né? E o resto do tênis de outra cor. E aí, no final da página aí do texto do incógnito, que eu li por último, aí tem uma mina ali, né? Pode ser uma punk ou uma pessoa qualquer, né? Ou uma pessoa qualquer, punk, homem ou mulher, ou sem gênero, né? Ali. Tem um cabelo ali, tipo, feito um coque ali pra cima, ali, né? Em três, dividido em três partes, com uma fitinha em cima. E tem uma franja ali saindo pelo lado direito do rosto, ali tampando o olho direito. E aí ela tem um olho esquerdo ali com os supercílios bem grande ali, né? Bem pontudo. Ela tá com uma mão direita em cima da franja ali, que tá no lado direito do rosto, tampando o olho direito, né? Ela tá nua, praticamente. Tá nua, né? O resto acho que não tem. Tá usando talvez uma meia calça ali, pode ser uma tatuagem, né? Porque tem o corpo todo tatuado. E aí pode ser que alguma tenha algum pedaço de roupa ali, mas acho que tá nua, pelo que dá pra interpretar aqui. E aí tem umas tatuagens ali no braço direito, um olho, algumas coisas ali, corações, eu acho, letras. Não dá pra entender muito, não. No ombro ali também tem umas tatuagens. No ombro esquerdo também tem um olho ali. No peito tem um coração preto com um cifrão, né? Aquele S com o cifrão. E aí é uma pessoa bem magra, né? Dá pra ver um pouco das costelas ali e tal. Não tem... Tem ali a mão esquerda tá levantada pro alto ali, aberta. Tem um M no meio da mão ali, tatuado ali, escrito, né? E aí uns galhos ali, sei lá, umas linhas retorcidas ali, subindo no antebraço ali. Aí nas pernas, tá com as pernas cruzadas, sentada num banquinho. E aí tem ali uma ou que pode ser uma tatuagem ou aquela coisinha do espartilho na coxa. Pode ser uma, que ela tem uma perna, uma perna artificial, não sei se seria esse o nome, não me fugiu agora, né, que a pessoa que não tem a perna e coloca aquela outra perna, né, aí parece ali, né, uma montagem que tem um parafuso ali no joelho ali com uma espécie de encaixe, né, e aí essa perna aí vai descendo, tem um monte de coisinhas, setas, linhas ali, e um saltozinho ali, um salto tipo com umas pintinhas ali no salto. E aí a perna, essa é a perna que tá cruzada por cima. A perna que tá cruzada por baixo, ela tem uns riscos ali também, na canela ali, só dá pra ver da canela do joelho pra baixo, né, que a outra perna tá cobrindo ela. Ela tem ali uns riscos ali, algumas coisas meio, uns números ali e tal, e umas asinhas no pé. E o pé não tá sem, esse pé tá sem nada, não tá sem sapato nenhum. E aí tem umas asinhas ali saindo do calcanhar do pé ali, e tem um lacinho no dedão ali, e um anel no dedo depois que vem do dedão, né? Que na mão a gente chama de dedo indicador, né? Aí no pé eu não sei como é que é o nome dos dedos, nunca parei pra pensar nisso. Ou se sei, já esqueci, sabia, já esqueci, né? Eu sei que é o dedão ali, aí tem um lacinho ali, uma cordinha amarrada ali, feito um lacinho. E aí o dedo depois, né, como que seria o indicador, né, ele tem um anelzinho ali. E aí tá com os dedos meio abertos ali. E aí tá escrito looks out, ali 2K4, acho que é isso. E aí tem algo ali meio não identificável ali, né. Não sei o que, que seria isso aí. É umas linhas, tem várias linhas ali retorcidas, dando embaixo do desenho, dando a volta do desenho, assim, né? E aí lá em cima, assim, perto da mão, tem uma canequinha ali, tipo, flutuando no ar ou na ponta do dedo. Tá bem na pontinha do dedo, assim, do coisa, não sei se tá equilibrando na pontinha do dedo ou tá flutuando ali no ar ali. Tem ali algumas coisas ali que pode ser identificado no símbolo, parece o símbolo da música ali, várias coisas aleatórias ali, vários riscos, né, só para preencher o fundo assim, né? E aí vamos para quinta página. A quinta página é breves comentários sobre o comportamento especista e sua influência bíblica. E aí tem umas borboletas ali, ou mariposas, acho que tá mais para borboleta isso aí. Ali duas de um lado e duas do outro, elas são listradas de listras pretas e branca, toda, borboleta. Tem duas de um lado, duas do lado esquerdo, duas do lado direito e uma mais embaixo, antes do texto começar, assim, um pouco menor. Aí, introdução. Façamos o homem à imagem e semelhança da tirania, que ele destrua qualquer relação serena dele com si mesmo e dele com o que o cerca. Seria inocência crer que a construção de um ideário separatista entre o humano e o meio, e no caso aqui exposto entre o humano e os outros animais, tenha sido principiado com a Bíblia, nos seus Novo e Antigo Testamentos. A ideia de qualquer forma desse texto é expor exatamente através de quais argumentos a tradição judaico-cristã, por meio de seu livro sagrado, construiu esse ideário, onde o ser humano é apresentado como aquele o qual tem o direito de ser se impor sobre os outros animais, pois é fruto de uma suposta natureza distinta. 26. Então Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastem sobre a terra. 28. Deus o abençoou: frutificai, disse ele, multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Gênesis 1, 26 e 28. Funcionou muito bem? Não. Onde quer que tenha se estabelecido o judaísmo ou o cristianismo, ambos, através de suas táticas manipulatórias e de guerra, mantém-se com poucas exceções e raros questionamentos a ideia de que cabe a nós, super seres humanos escolhidos por Deus, dominar e se impor perante os outros seres vivos, perante os outros animais, assim como, não obstante, do homem dominar e se impor perante a mulher, do judeu e do cristão, dominar e se impor perante as outras religiões, do sexo uniforme sobre o sexo pluriforme, do amor cristão e monogâmico, dominar e se impor perante qualquer outra forma de manifestação de amor. Dessa forma, o segregacionismo se estabelece em uma civilização embrutecida pelo amor missionário bíblico, fornecendo uma base teórica muito fajuta, fantasiosa e pobre por sinal, apesar de estar contida no livro que ainda é mais vendido no mundo para a justificação da imposição e doutrinação de relações que, tituladas de cristãs e programadas como mensageiras de uma suposta paz, apenas trouxeram um massacre ideológico e físico de centenas de bilhões de animais, centenas de milhares de seres humanos e outras várias formas de vida. Como, de qualquer forma, a maioria das religiões estão entrelaçadas de várias maneiras. Tais atributos não são próprios do judaísmo ou do cristianismo. É inegável, todavia, que na América e na Europa, por exemplo, a maior parte da responsabilidade pela tiranização do humano em relação ao meio e até a si mesmo está em grande parte pautada pelos princípios bíblicos. Vós sereis objetos de temor e de espanto para todo animal na terra, toda ave do céu, tudo que se arrasta sobre o solo e todos os peixes do mar. Eles vão, são entregues em mão. Tudo que se move vive vos servirá de alimento, e vos dou tudo isto, como vos dei a erva verde. Gênesis 9, 2. E aí, nessa página, tem mais borboletas ali, no meio da página, nos cantos da página. Tem um cartazinho ali de canto. Bons tempos imemoráveis. Eu era anterior ao tempo, havia o nada e tudo era perfeito, um brilho de centenas de sóis, e num milagre apocalíptico o universo achou de criar a pior coisa, a humanidade. Lux Out. É uma poesia do Lux Out ali, né? E aí de fundo tem umas engrenagens assim de tipo aquelas engrenagens de relógios, né? Várias assim de fundo. E pô, alguma outra assim, né? Mas é tudo nessa similaridade, naquela ideia, né? Ali de engrenagens de. Tipo as engrenagens relógio, engrenagens de máquinas, né? Chorar estendeu-se além das futilidades estratégicas de coexistência. Não convence mais as ideias de amargura, expostas em músicas coincidentes. Lamentar não é mais uma vicissitude. Quando se está encarcerado na repetição. Vivendo infeliz, a vida não tem tanto sentido quanto é com ela, mesmo desconhecendo o original sentido de se viver. Nós falamos de radicalismo. Sentimos-nos além por essa ideia. Somos prepotentes ao considerar que temos a ideia. Nós falamos de algo mais. De ter ações contrárias ao social. Sentindo inconformidade que não passa de sentimento. Nós somos derrotistas porque nos sentimos utópicos. Mas somos utópicos porque somos derrotistas? O radicalismo não é uma utopia, mas a derrota de nossos dogmas. O radicalismo não é uma utopia, mas a derrota de nossos dogmas. O radicalismo não é uma utopia, mas a derrota de nossos dogmas. Você acredita mesmo em vida após a morte? Então morra logo e deixe o mundo limpo de suas ideias de fanatismo. E se eu faço o que digo em razão da liberdade, que você chama de insensatez? Não faço questão de morrer pelo que creio. Só que acho a vida muito fugaz para crer em algo seriamente. Então morra logo. Thank you. take love, not babies. Make drinks, not war. Make love, not babies. Make drinks, not war. We talk about the freedom. Página 6. Só vai acabar quando você morrer. Só vai deixar de matar suas carcaças. Só vai deixar de matar quando alguém matar você. E aí, essa aí de fundo tem umas texturas de oncinha ali, fundo cinza com as manchinhas pretas. Tá escrito ali: antiespecismo. Temos mesmo o direito de sacrificar animais em laboratórios? Aí tem um desenho de um coelhinho e uma caveirinha, um crânio de caveira assim, sem a parte do maxilar de baixo, né? A parte de baixo, né? Do maxilar, né? A parte de baixo. Aí ali um escrito Voku, um cartazinho ali, punk, vegan, queer, vegan, punk, anarquista. Domingo 10 de maio, a partir do meio-dia. 12 horas, comida vegan, vinho gelado, música e poesia. Contra a Vaquejada, Casa Azul, Rua Felipe Camarão 13. Circo não é diversão para os animais. E aí tem esse escrito, tá? Circo não é diversão, é tipo uma arte tipo de circular, né? Pode ser uma arte de bottom, né? Que é muito usada em bota, ela é um círculo, né? Aí escrito circo não é diversão, dando a volta assim, na parte de cima, e para os animais embaixo. E aí tem um elefantinho ali no meio, ali com um desenho de um elefantinho ali com as presinhas ali, com a cabecinha levantada pro alto. E aí vamos aos escritos. Só vai acabar quando você morrer, só vai deixar de matar quando alguém matar você. Eu resistirei sobre suas carcaças, pois em suas mãos está a minha vida. Mas é minha morte que você prefere, é minha carne que lhe sustenta, é minha pele em dias frios que te esquenta. Como você se sente sendo um assassino? Não se choque com o noticiário dando informações de morte. Visite os matadouros, a seção de congelados dos supermercados e veja corpos expostos. Basta decidir qual o mais saboroso para o seu jantar. Não se choque, sobreviva por mais um dia e me mate todos os dias. Não se assuste, conte a verdade para suas crianças. Fale os assassinatos em massa e diga que Hitler não é nada perto de você. Mas eu não te odeio, sei que estarei em cima de suas carcaças. Humilhação e diversão são palavras bem parecidas. Morte sem dor para mim. Isso é muito humano, muito humano. E sua eutanásia? E sua vida, seus remédios, sua roupa, seu cigarro, seu batom, seu carro e o seu amor. Só por quem parece com você, né? Seu especista. Mas eu sei que estarei em cima de sua bela e tão eterna carcaça. Eu sei. No fim de algum começo eu estarei em cima de sua bela carcaça. E aí no final tem mais um outro escrito, Voku. No dia 10 de maio aconteceu na pequena festa organizada por nós com a finalidade de criar um momento de descontração entre conhecidos e próximos, lançar a campanha contra a Vaquejada e arrecadar fundos para esta. Na festa colocamos a nossa feirinha de materiais, dançamos que só, mas acabamos não atingindo os objetivos que almejávamos, que era arrecadar fundos e não ter prejuízo. Na festa, além de vinho, vendemos rango vegan, que foi todo vendido e que estava uma delícia. A festa talvez volte a se repetir, mas desta vez divulgada para todos. E aí, próxima página, sétima página, essa página tem ali mais umas borboletinhas, como a anterior, borboletas listradas, preta e branca. Duas ali no lado esquerdo, mais uma ali no meio da página, mais outra ali no canto direito. E tem umas fotos de fundo, na página toda, são várias fotos ali. Aí eu vou tentar identificar alguma coisa aqui. Na primeira foto de cima tem uma pessoa sentada numa espécie de trono, não dá pra detalhar ali o que que é. Aí na segunda foto ali no meio da página uns prédios ali, parece que uma multidão ali e uma pessoa ali parece que no palanque ali falando alguma coisa, tem um livro aberto ali, pode ser alguma coisa religiosa ou uma manifestação, né? Aí depois tem mais uma arte ali de uma mulher ali perto de uma árvore com uma cobra descendo pela árvore, né? As maçãs ali, deve ser alusão lá àquela figura bíblica lá. E depois tem mais uma outra foto que o amor dá pra ver uma criança, um copo ali, uma mesa, né? Mais umas pessoas sentadas em volta da mesa, mas os textos tá cobrindo os rostos das pessoas, só dá pra ver o rosto da criança. E aí vamos aos escritos. Todos animais, humanos e racionais, nenhum animal entende tão pouco a própria natureza quanto o humano. Todos sabem o que é necessário e saudável para a vida, menos nós. E apesar de ser tão racional, a única subjetividade de ser animal é não saber o que é razão. Afinal, quem sabe o que é? Looks out. A imagem e semelhança de Deus. Não só no Antigo como também no Novo Testamento é construída uma visão do humano como homem grande, másculo e poderoso, limitado apenas pelos limites do também homem, másculo e poderoso Deus. O humano não é apenas humano, o humano é espécie. E por que somos especiais? Desde criança, ouvimos repetidamente que somos feitos à imagem e semelhança de Deus. De todos os seres existentes, Deus escolheu a espécie humana para se manifestar. Tal afirmação não cria muitos problemas quando aceitamos as ideias criacionistas, onde todos os seres foram criados ao mesmo tempo há cerca de 6 mil anos atrás. Todavia, se usarmos o cérebro e considerarmos as pesquisas científicas que comprovam a existência da vida há bilhões de anos, das mais variadas formas, isso cria a possibilidade de algumas considerações interessantes. Enfim, depois de vários bilhões de anos de vida na Terra, há pouco tempo surgiu uma espécie que, depois de vários milhares de anos de vida, afirmou a existência de um determinado único Deus, escreveu um livro sobre ele, no qual ele afirma que, enfim, os homens são feitos à imagem e semelhança dele, e que todas as outras espécies existentes nos bilhões de anos anteriores e nos presentes são servas dessa espécie. Então somos considerados e nos sentimos especiais para enfim nos pensarmos especistas. Quanto aos animais, eles não são a imagem de Deus? Eles não são inteligentes e não sabem distinguir o bem e o mal? Somente aos homens cabe a inteligência de entender as leis de Deus. Portanto, cabe ao homem se impor também sobre todos os outros seres e aspectos da vida ao seu redor, e isso é o que a Bíblia defende. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Eclesiastes 12, 13. Na realidade, sabemos que não fomos dotados de nada por ninguém. O desejo de se estabelecer morais que facilitassem a dominação por parte de estados ou organizações de caráter estatais, desde sociedades razoavelmente remotas até os dias em que resolvemos romper com essas amarras, é o verdadeiro motivo de terem sido criadas leis cujo desenvolvimento foi atribuído a um ou uns terceiros supostamente mais poderoso, para que assim não fosse dada a missão de as obedecer sob as mais terríveis ameaças, caso descumpridas. Nós afirmamos, todavia, que não foi um ser superior que determinou o bem a ser seguido, porém interesses relacionados a um processo de amortecimento da raiva do humano perante as violentas criações que o próprio humano inventa para destruir, escravizar e controlar outros humanos, o ambiente, a terra, os animais, ou seja, a si mesmo e tudo aquilo o qual estava extremamente conectado, considerando as condições simples de sobrevivência. Desígnio da vida, a humanidade tem mania de criar doces fantasias para satisfazer a fome de seu egocentrismo. A humanidade quer um sentido a mais para a vida, quando já temos pelo menos três: nascer, crescer e morrer. E por favor, que seja bem sem reproduzir, mais uma vida, mais uma chance, ok, como um alimento para tapurus. Looks out. E aí a próxima página, 8, continuação do texto: a Bíblia busca impor a ideia de que somente os dotados de inteligência devem ter direitos de algum mínimo de respeito ou dignidade, por somente estes forem designados a seguirem os deveres de Deus. Somente estes estão feitos semelhantes à imagem de Deus. Somente estes têm a capacidade de distinguir, somente estes são especiais. Cria-se toda uma ideia de que o ser humano é especial, superior, em níveis não só mentais, físicos, mas também espirituais. E essa ideia existe conforme o interesse de provocar no humano sentimentos que se distanciem do respeito consigo mesmo e com o meio, e se aproximem gradativamente, progressivamente, de sentimentos relacionados à posse, à ambição, egoísmo, grandiosidade, etc. São esses sentimentos que permitem, na realidade, que religiões, estados e civilizações se expandam da maneira bruta que desejam e que conquistem seus interesses, geralmente nem um pouco sadios para nenhum ser. A criação de um Deus, de um ser superior, e a criação a ele da criação, estabelecimento e manutenção de mecanismos de controle ideológico em populações, agrupamentos, sociedades diversas, está constantemente relacionada à construção de um sentimento e de um ideário especista do humano em relação ao seu meio. Romper, questionar e se intrigar com o especismo hoje significa invariavelmente romper, questionar e se intrigar com toda a forma a qual muitas civilizações e sociedades se estruturaram, principalmente em sociedade tecnológica que vivemos. Tecnológica. Romper com a forma que uma parte das religiões enxergam desde seus primórdios as relações homem vezes homem e homem versus meio. Romper e questionar mais diversas relações de poder existentes e supor toda essa estruturação social patética organizada nesse ocidente pelos patéticos judaísmo e principalmente pelo patético cristianismo. Debaixo dos pés do opressor. 6. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés. 7. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo. Salmos 8, 6, 7. Não sejais como o cavalo nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se cheguem a ti. Salmos 32, 9. Por fim, questionamos, é realmente natural do ser humano enxergar os outros somente com um olhar opressor, com um olhar de quem tudo tem debaixo de seus pés? Quando se discute especismo, alguns indivíduos o justificam criando situações hipotéticas onde o humano se vê de alguma forma ameaçado por um animal e o assassino evitando ser assassinado. Essa situação hipotética não cria de forma alguma uma situação de que alguma forma questiona de fato a ideia antiespecista. Buscar pensar de maneira não especista significa buscar uma ruptura na forma a qual o indivíduo enxerga sua relação com os outros seres, estando em congruência com pensamentos que promovem formas diferentes de se enxergar a própria relação do humano com o humano. O especismo caminha de mãos dadas com o racismo, o sexismo e com outras formas de opressão, ou sistemas que legitimam opressões diversas. Da mesma forma, o antiespecismo caminha com o antirracismo, o antissexismo e a luta contra diversas e quase infinitas formas de opressão que o ser humano desenvolveu. Comendo e comendo corpos. Fácil como viver é completar a pseudolalia de ser doente, mas segundo suas designações. Quando você entender algo, estará findada a ideia de não fazer nada sentido. Com os sentidos dos corpos mortos, estuprados no necrotério por necrófilos sarados, viciados em academia e hormônios de crescimento mental e membral. Parece estranho para você, mas corpos são corpos. O que for feito depois da vida não importa, não é? Então fazer sexo com o corpo de um familiar teu te parece imoral? E comer literalmente alguém com quem você se importou? Então que naturalidade você tem em comer não humanos achando que ninguém se importa? Lucas Altamar. E aí terminou essa página aí, 8, né? Tem umas borboletinhas ali em volta. E também aquelas borboletinhas de listas pretas e brancas. Ali tem um desenho ali no meio da página ali, só de contorninhos ali de é tipo uma pessoa ali ajoelhada no chão comendo outra pessoa ali, né? Tipo, ela tá ajoelhada ali com a boca ali no meio do corpo da pessoa ali, deitada ali no chão, morta ali, sangrando ali pelo chão ali. E aí, nona página. Seria racista da parte de uns negros assassinar um índio porque este no meio da selva veio o matar? Seria sexista da parte de um homem assassinar uma mulher que o tenta assassinar de alguma forma sem motivos para isso? A relação é a mesma e o argumento cai por terra. Situações que envolvem conflitos entre um indivíduo e o outro, nas quais um desses se defende e o outro ataca, sendo geradas por motivos não relacionados à opressão, não criam ou legitimam relações de opressão. E aí tem um cartazinho aí depois desse escrito aí. Punk não é violência, é contra a cultura. Aí tem os logos das bandas ali. Dejetos, Cuspe, Vinho Vulgar, Era o Veneno. E a outra banda que eu ainda não consegui identificar que porra de banda é essa com esse logo. Não consigo ler o que tá escrito ali. Uma hora eu vou descobrir. De repente até uma banda que eu conheço até tem aqui. Eu não consigo ler o nome ali. Eu sei que tem um A por trás ali, alguma coisa escrita ali. É, não consigo. Não. É. Aí tem um desenho ali dois punks se beijando e outro. São quatro punks, né? Aí dois estão se beijando. E tem nos zines anteriores esses desenhos aí. Não vou entrar em muitos detalhes. É, são dois punks se beijando e é um desenho até bem conhecidinho também. E aí tem os dois da esquerda estão se beijando ali, um de cabelo espetado, outro de cabelo bagunçadinho, sim, né? Camiseta preta, jaco ali e tal. Aí os outros dois ali estão com um cigarro ali na boca ali, de moicano também. E o outro tá com um isqueirinho ali indo pra acender ali o cigarro ali. Aí o outro tá de aquele corpete, né? E calça preta e um moicano lambidinho pra trás, assim. O outro do lado tá com o moicano levantado e de bermudinha listrada com listrinhas pretas na horizontal, né? Na vertical, na verdade. Pretas e brancas. E jaco. E aí tem ali também mais ali algumas informações ali do cartaz ali, né? Desse gig aí, né? Que esse gig aí, que eu acho que até falei, comentei no programa anterior, acho que esse gig aí tem algumas coisas no YouTube. É. Punk não é violência, não. O gig contra a vaquejada. Que tem no daí de Campina Grande, tem no YouTube. Aí dia 9 de dezembro de 2007, a partir das 3 horas, local com comunicação social web para o UEPB, né? Não sei como cada essas universidades tem essas siglas aí, cada lugar tem um jeito de, aí eu não sei, é o UEPB por aí, o UEPB, sei lá, próximo ao campo dos 13. Discussão sobre violência e sua relação com a cultura punk, mostra de zines, desenhos e fotografias. Entrada, um real, apoio CA de comunicação. Não somos tão violentos quanto pensam, nem tão pacíficos quanto desejam. Punk não é violência, é contra a cultura. Aí tem de fundo uma textura, né, de oncinha, igual nas algumas páginas anteriores, é cinza com mancha, seu fundo é cinza com manchas, com as manchinhas da oncinha preta ali, né? E aí punk não é violência, é contra a cultura. O clima de frustração ou desencontro presente em cada um desses textos sobre os eventos ocorridos aqui, esse digamos que foi um exagero de problemas. Atentos ao que vinha sendo noticiado na TV sobre a violência de jovens ditos ou vestidos como punks que assassinaram um balconista após uma discussão, começamos a perceber que isso começou a nos afetar e que precisávamos fazer algo para discutir ou expor de que maneira víamos a violência sobre a violência dentro da cena e do nosso pensamento com relação à violência. Então, no dia 9 de dezembro de 2007, tentamos realizar esse evento na Faculdade de Comunicação. No entanto, seguindo a onda de medo, os representantes do CA resolveram não arriscar nossa presença e avisar de última hora que não poderíamos fazer nossas atividades naquele espaço. Por causa desse incidente, tivemos que conseguir um espaço de última hora. Isso gerou certos atrasos e um esvaziamento. Como só estávamos, nós cancelamos a discussão programada e iniciamos o gig, que não foi nada violento e deu espaço para algumas pessoas fazerem suas bizarras apresentações particulares na hora do pogo. Isso demonstra nossa capacidade de resiliência, que apesar do estresse e dos contratempos, se damos um jeitinho de dar uma reboladinha, abrir um sorriso e se jogar. Derrubando muros. Aí tem um cartazinho ali também, que não dá pra ler nada, também em cinza o cartaz assim, tá só pra ver ali derrubando muros, com um A na bola no lugar do A, derrubando, né? E aí tem uma pessoa ali quebrando um muro ali, com um soco ali, com uma máscara no rosto, um cabelinho ali bagunçado, um Azinho na bola ali no ombro, no lenço ali, eu acho, que é o que parece. E aí tem uns escritos ali, mas tá tudo apagadão. E é pequeno o cartaz também. Vários escritos ali, os nomes das bandas ali também, né? Eu acho. O que parece. E vamos lá o coisa. No início do mês de março de 2008, a realização do evento Derrubando Muros, que surgiu a partir das trocas de ideias entre nós e um amigo ativista do grupo anarquista Against the Wall, dividimos os temas a serem discutidos em 4 dias, sendo que o último seria um gig. O primeiro dia, 6 do 3, ficou a conversa: nem todos que nascem em Israel são judeus, nem todo judeu é sionista. O debate teve início com a apresentação de alguns vídeos do grupo anarquista Against the Wall, que introduziram de maneira bem clara a realidade vivenciada tanto pelo pessoal do grupo quanto principalmente pela população palestina. Seguindo o vídeo, rolou um bate-papo traduzido, onde o pessoal presente pôde saber mais sobre a realidade vivenciada, desmistificar alguns preconceitos e quebrar alguns muros. Além disso, rolou uma exposição de fotos. O segundo dia, 7 do 3, onde vai parar nossa insensibilidade. Veganismo é ética. E uma boa conversa um pouco perdida sobre especismo. Esse segundo dia foi um pouco desorganizado da nossa parte, primeiro porque o vídeo que deveríamos expor não funcionou e o debate deveria acontecer inspirado pelo vídeo. Sem vídeo ficamos um pouco desorientados e acabamos discutindo e propondo algumas coisas que não funcionaram muito, vendo hoje ao longo prazo como uma união maior entre os indivíduos vegans da região. Infelizmente, até hoje não existe muito contato e as coisas que rolam são isoladas, estando nós também fazendo nosso rolê isolados. Terceiro dia, 8 de 3, debate sobre reciclagem e desperdício e uma oficina de comida vegetariana. Esse dia foi lindo. Nesse dia foi bem descontraído, rolou uma oficina de arroz dentro do repolho com molho de tomate, guacamole, batata ao forno e salada. Foi divertido e o pequeno bate-papo sobre reciclagem também foi legal, mas desmistificando ou pensando essa vivência. O último dia, 9 do 3, com fraternização, foi um domingo de sol tremendo, gig, extremamente divertido e cheio de tesão, pois o encontro derrubando muros foi prazeroso em todos os dias. Lógico que corremos atrás de muitas coisas, como sempre, mas é isso que dá o gás, agir e ver acontecer, com punks, pessoas de outros lugares, estados, cidades, países, e que os muros sejam derrubados e do outro lado do mundo. E aí, do lado, aí tem um escrito: subversão, hardcore, resistência, o ódio. É uma colagenzinha de tiras, né? Cada palavra tem uma colada em separado: subversão, hardcore, resistência, ódio. E aí embaixo tem um desenhozinho de um punk ali num ponto de ônibus ali, né? Ele tá ali encostado ali no aquele coisa de que muitos lugares tem, né? Ainda, ou já tiveram bastante, ou outros tem ainda, né? É um mastro, né? Um ferro, né? Com uma plaquinha de ônibus em cima, assim. O punk está encostado ali naquele ferro ali. Ele está de jaqueta preta, calça de duas, cada perna de um jeito, assim. Uma perna é toda remendada, né? Toda de remendos, né? Toda aquela de cima até embaixo, o lado direito, e o lado esquerdo é toda listradinha, com um patch ali. E ele tá de jaco preto, né, como falei, uma camisa listrada com listras pretas e brancas na horizontal e por debaixo do jaco. Tá segurando ali alguma coisa que parece ser uma garrafa ali, é uma garrafa. E com a mão esquerda, a mão direita, e a mão esquerda tá encostada ali no segurando ali no ferro do ponto de ônibus. E ele tem um cabelinho ali bagunçado ali, meio caído no rosto ali. Ele tá com um rosto meio virado de lado, assim, olhando pro nada, assim, né? E aí tem a calçada ali no chão ali, né? A rua ali de paralelepípedo. E um muro ali, né? Vindo ali pelo... Porque ele tá com o ombro encostado também no muro. Ele tá com a mão segurando no poste e o ombro encostado no muro. E aí tem um asinho na bola lá no muro, e aí, tipo, tá fazendo uma curva ali, o muro ali, né? Bem daorinha a perspectiva desse desenho. E aí vamos para a última página, décima página. Com luz. Os zines, né, que rolou, e da coletividade que rolava aí lá nessa época. Não sei se era um nome em específico do coletivo ou era só uma nomenclatura que eles usavam ali para se referir às coletividades que rolavam ali, né? Que com luz, na verdade, significa isso. Não sei exatamente o que significa. Deixa eu ver aqui. Acordo realizado com o propósito de prejudicar outra pessoa. Trama ou conspiração. Com luz para destituir o prefeito corrupto. Ação de acordar aliança ou coligação. Um conluio de nações emergentes, figurado, reunião, combinações de teor maléfico, conluio do vento com a chuva provocaram grandes estragos. Sinônimo de conluio, arranjo, conspiração, igrejinha. Nananana. É, isso aí é o significado literal, né, do que é o conluio, né? Então, aí nessa última página está escrito ali conluio, bem grandão, em cima. E aí tem um quatro punks ali. Essa arte aí é bem da hora. Tipo, tem várias colagens, né, nessa última página aí, uns escritos ali. Essa, a primeira arte em cima, onde tá escrito com luz assim como se fosse numa parede ali. Tem uns balãozinhos voando entre as letras. Ali aqueles balãozinhos, tipo aqueles balãozinhos de gás, né? De festinha de aniversário, mas com gás dentro, né? Que voa, faz voar, né? Aí, ou flutuar, né? E aí tem quatro punks ali. Só que esses quatro punks, eles estão... Tipo, um tá de frente pra quem... Dois estão de frente pra quem lê e dois estão de costa. Porque aí tem um murinho ali. Só que o murinho, eles fizeram, que eu achei muito da hora, que o murinho é um recorte de um texto. E aí botaram ali como um muro. Tá ali, os punks estão encostados nesse muro. Tipo, só que é um recorte, né? Colocaram de fundo ali, né? E aí o desenho se encaixou ali, ou o desenho foi feito em cima desse recorte, né? E ficou bem da hora, assim, eu achei, deu um visual bem diferente, assim, eu achei muito, muito criativo essa ideia. Então, aí o primeiro punk ali da direita ali tá todo de preto, jaco preto, calça preta, um cachecol ou um echarpe ali, né? É, tem essa diferença, né? Que acho que já comentei isso em algum outro programa aí, algum outro desenho, não sei, né? Que o echarpe, né? Pelo que eu sei, assim, ou não sei se é o contrário, eu acho que não. O echarpe é só estética. É um tecido que você usa ali no pescoço, mas de estética. E o cachecol é de frio, né? Pra esquentar o pescoço mesmo, né? Então o echarpe é tipo um lenço ali, né? Tem um lenço, né? É diferente o lenço do echarpe, mas é usado da mesma forma, assim, mais estético, né? Ali no pescoço ali, né? Que o lenço dá pra fazer outros amarrados ali e tal, o echarpe você só enrola ali, né? Ele tá com ali no pescoço ali, meio esvoaçante ali, como se tivesse um vento batendo nele ali. Ele tá de moicano, óculos escuro, uma franjinha ali, ele tá com dois, três, ele tá de, meio de lado pra quem lê assim, o rosto dele tá de lado, mas o corpo dele tá um pouco virado. Ele usa uma camiseta branca por baixo, né? Na cabeça dele, tem outro moicaninho na lateral ali, menor. Ele tem uma costeletazinha preta ali. E aí no jaco dele não parece, aparentemente não tem nada. Ele tá com as mãos nos bolsos do jaco. Na calça tem vários pets. Uns dois pets, três pets ali. Uns fecheclair. E aí com cinto de rebite ali, com uma fivela bem grande. Aí o segundo punk tá de costa. Tá com as mãos em cima desse murinho da colagem que eu falei de texto. E aí ele tá de costa ali com um colete ali, com a pet nas costas escrito Dejetos. E aí um outro embaixo, assim, o Dejetos em cima, e embaixo tem uma bike, escrito Bike Punks. E aí uns rebites ali, ele tá com cabelo espetado, cabelo de cor clara. E anti-religião também escrito embaixo no jaco, bem lá no final do jaco, assim, perto da cintura. Um cinto de rebite ali com umas argolinhas e uma calça de cor clara com as manchinhas de oncinha ali pretas. E aí o outro, terceiro punk ali tá tipo deitado em cima do muro ali, né, se jogando por cima do muro. Ele tá de costa pra quem lê e se jogando por cima do muro ali, tipo como se ele fosse pular pro outro lado, né, com as mãos ali em cima do muro ali, a cabeça já indo lá pro outro lado, com o cabelo espetado também de cor clara. Aí o jaco dele é todo rebitado ali, ele tem um punk também, um patch nas costas de um punk ali de cabelo espetado. Aí é um colete, por debaixo do colete tem uma camiseta de manga comprida ali de listras pretas e brancas. E aí tem uma calça toda cheia de patch, né, na bunda, na parte de trás da coxa, na canela, e um coturno preto ali, só tem um pé do coturno aparecendo, o outro tá entrando por trás das letras ali. E o último punk ali é uma mina punk, né? De cabelo preto ali, todo caído, tampando todo o rosto ali, escorrido até o ombro, tampando o rosto todo, só tem uma frestinha aparecendo, um jaco preto, com várias coisinhas branco ali no jaco ali, que poderia ser bottoms ou não, né? É quadrado, né? Vários quadradinhos brancos. Tem um patch também redondo no ombro direito ali do jaco. ela tá segurando um balãozinho desses que tava voando em volta do, do da letra com luz. Ela usa uma camiseta de duas listras pretas ali por baixo do jaco, duas listras pretas e duas listras brancas, uma sainha de textura de tipo aquelas manchas de vaquinha, né? E nas pernas ela não tem nada, só mostra ela do joelho pra cima, e nas pernas dela não tem nada. E aí do lado tem escrito dica, dica do dia, ocupe o mundo, culture squat. E aí embaixo tem um texto, contra a cultura é desconcerto. Então, essa atividade rolou em agosto de 2007, logo após o lançamento do primeiro conluio, e ela seguiu a mesma lógica do zine, servia para dar um up, uma animada na organização da cena, e foi o primeiro evento que participei da organização depois que vim morar por aqui. E acho que para o que almejamos foi legal, acho que porque a gente, ou pelo menos eu, vi que era possível fazer alguma coisa aqui e ir um pouco além da existência cotidiana. O que rolou no evento foram debates e no final um gig no mesmo formato dos outros. Contra a cultura é desconcerto, sendo que dessa vez foram 4 dias, eu acho. Os temas, bem, os temas hoje acho que nem todos nós interessaríamos em debater, ou talvez não no formato que eles foram debatidos. Quase numa forma de seminário, como uma distância aparente entre nós e o resto do pessoal, mas que ainda bem em algumas discussões foi quebrada. De dois indivíduos. Foi quebrada, pendendo para discussões um pouco mais calorosas sobre punk, meio que explicando o que somos. Lembro que também teve uma discussão interessante sobre veganismo, que foi legal, até porque foi nossa primeira exposição sobre o assunto. No final rolou um gig que para aquela época foi bem divertido. Nós nos superamos nos seguintes e seguimos escalando. Gostaria de ser natural, gostaria de dizer que preferia ver sua morte à sua prisão, mas todos já nos acostumamos com todas as grades. Gostaria de pensar como um animal sem tanta indução, mas todos queremos recompensa por sermos covardes. Gostaria de ser algo menos que tenho como imaginação, mas todos querem que pensemos além da carne e ossos. Gostaria de não pertencer à desejosa humana estagnação, mas toda ação é tida como inútil numa terra sem anseio e esforços. Gostaria de ser algo mais do que construo contradição e destroços, mas os desejos sempre tiram todos, livram todos de emoções e remorsos. Lucas Altamar. E aí, entre esses textos aí, né, no finalzinho tem uma arte de dois punks ali, tipo um, é bem pequenininho. Um de cabelo espetado ali, jaco evitado, calça também, com vários pets. O outro ali também segurando um coquetel molotov e alguma outra coisa que não dá pra ver, que é bem pequeno. Deixa eu ver se dá pra... é uma bomba, né? Uma dinamite ali, né? Ele tá segurando, ele tem um colete de balas atravessado, um cinto de balas atravessado no peito ali, por cima do jaco. E aí tem uma, essa é uma arte que eu já li algum, descrevi em algum zinho anterior. Tem um de fundo ali, uma igreja, uma delegacia de polícia e um manicômio. E alguns policiais lá, tipo tropa de choque de fundo também. Está bem pequenininho, não dá para detalhar muito. Aí tem um cartazinho ali do lado direito, contra a cultura desconcerto, né? Do gig que foi falado aí no texto. Exposição, discussão de ideias, a indústria cultural e movimento punk, resistência e apropriações. Breno Vilela, 16 horas, quinta, 23/8, local, auditório do DART, sexta, 24/8, contra a cultura punk, política e filosofia. Rogério Humberto, Rafael Basta, 16 horas, local, auditório do DART, UFCG, né? Acho que é isso. E sábado 25/8, vegetarianismo e especismo. OTA PHC, Diego SVCG, 16 horas, local, sala 15, hall das placas UFCG. O punk simplesmente existe. Domingo 26/5, desconcerto, música e poesias marginais, exposição e divulgação de zines e aforismos. Local Cuca, Açude Velho, 16 horas. Entrada 1 quilo. Malame, Cuspe, a banda lá que eu não consigo ler o que tá escrito. Dejetos, Vinho Vulgar, Aeroveneno e uma outra lá que também tem um cartaz anterior, mas aqui não dá pra ler. Antifascista, Anti-Oi. E acaba isso aí, é o final. Acabou o zine aí. É, zine Insatisfação Contínua de 2008, feito pela Sheila em Campina Grande, Paraíba. Então, esse aí foi o 26º programa Publicações Marginais Audiozine. Até o próximo e fiquem aí com os sonzinhos aí na lata. morre do que nasce. Bandas que rolaram no programa: Anarcofunk, Cuspe, Gatunes, Indigentes, Lixo, Lux Out, Necone, menos e Menos Que Nada.